Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, Senhor dos Anéis, para sempre a melhor de todas as adaptações. Bilbo! Eu sou o Leonel Caldela e o livro é sempre melhor. Escritores. Aqui é o Afonso com dois Fs de faca, Solano, e eu atravessei oceanos de tempo para gravar este Nerdcast. Aqui é Eduardo Spohr, e duas traças saindo do cinema, uma pergunta para outra. E aí, o que achou do filme? E a outra responde, muito bom, mas preferi o livro. Caralho! Cara, piada de escritor. Caramba, Dudu. Cara, o Dudu tá foda. Outro dia ele falou, o Carlos Volto tava elogiando Aquaman, aí o Dudu mandou aí embaixo, achei que faltou profundidade. Pior que eu nem vi o filme ainda, né? Mas... On Fire, muito bom. Tá só no hype, né, Dudu? É isso que serve na internet, né? Por isso que a gente paga, né? Aqui é a Zagal. Eu sempre disse que queria uma série de A Batalha do Apocalipse e agora quero na Amazon Prime. Caralho! Muito bem! Nerds, estamos aqui para... Olha só com escritores aí, rapaz. Oh, obrigado. Justamente para falar de adaptação. Tu é escritor onde, Jovem Nerd? Não, com nossos convidados. Eu sou escritor, já escrevi um livro com o Leonel. Eu posso dizer que sou escritor. É, comigo também, ué. Olha, o Protocolo Blue Range tem você lá, ué. Não, mas ali não é escritor, é consultor. Eu escrevi o Guia Ilustrado de Gano, rapaz. Sai fora aí. Escreveu legenda com uma pessoa em escritor agora? Porra, eu inventei toda a storyline do Ruff Gunner e o Leonel deu profundidade, compadre. Pô, inventou toda a storyline? Como assim, cara? Onde? Leonel, qual foi o seu livro de pesquisa pra fazer o Ruff Gunner? Reduziram o Leonel a um ghostwriter. Não, caralho. O Leonel deu muito mais profundidade. Mas qual foi a fonte de pesquisa? Qual era o livro? Ah, era, né? Tipo, a gente até olhou, assim, né? A Crônicas de Gunner. Vamos falar de adaptações, rapaz, seja pra livro, seja pra série, pra qualquer coisa. Como, o que acontece quando você traduz uma obra para outra mídia? Ela perde, ela ganha? O que acontece? Quais são os nossos preferidos? E-mail! Canelada! Canelada! Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, ô Nerdcast! Babas. Azaghal, olha só, hoje é um Nerdcast especial sobre adaptações. Olha! Porque estamos falando aqui de Amazon Prime Video, que traz muitas adaptações como séries originais, Azaghal! Sim, Jovem Nerd! Gente, olha, American Gods, Jack Ryan, The Man in the High Castle, adaptação de Philip K. Dick, mestre da ficção científica, cara. Tem Senhor dos Anéis chegando por aí, muito em breve. Tudo isso, cara, são originais Prime Video, cara, que você pode ter acesso completo assinando, cara. É muito fácil, olha só. Mega fácil se cadastrar na Amazon Prime Video e ter acesso a todo esse conteúdo. Você entra em primevideo.com. Não precisa nem botar Amazon. Você vai primevideo.com, você chega. Aí, beleza. Link de cadastro, clicou. Quem já tem conta na Amazon, Azaghal? Aí é que é a vantagem. Você só faz o login direto com a tua conta da Amazon. Fácil. Se você não tiver uma conta na Amazon, você segue pra opção criar sua conta na Amazon. Fácil. Preenche os dados com seu nome, senha, e-mail, é tudo. Você sabe, fazer um cadastro, né? Próximo passo, inserir os dados de pagamento, onde você vai informar seus dados de cartão de crédito, endereço, telefone, aquela coisa. Mas você não se preocupa, Azaghal, porque assim que você fizer isso, você tem 7 dias grátis em Amazon Prime Video. E você, durante 7 dias, vê todo o acervo de coisas que você conseguiu em 7 dias. Que você pode também cancelar a qualquer momento dentro desses 7 dias gratuitos, não vai ter cobrança nenhuma. Muito fácil e sem dificuldade. Isso só faz quem se garante. Exatamente. É, exatamente. O cara que dá 7 dias grátis, ele tem que se garantir. Testa aí, 7 dias de boaças. 7 dias, exato. Se garante muito. Não, e olha só, depois que você botar lá CPF, essas coisas todas, a Amazon te mostra todos os dados preenchidos, mas pra você dar aquela última conferência. E aí, ó, meu irmão, se tiver tudo ok, é só clicar no botão Comece seu teste grátis de 7 dias, rapaz. Então, e aí o que acontece? Depois desses 7 dias grátis, o serviço custa só R$7,90 por mês durante os primeiros 6 meses, Azaghal. Mole! Você tem noção? R$7,90? É isso, pra ter tudo isso. E depois desses primeiros 6 meses, R$14,90. Ou seja, ainda é barato. É incrível pra quantidade de acervo, porque não é só séries originais, tem todos acervo de filmes e outras séries de catálogo. Cara, tem muita coisa lá em Amazon Prime Video. E também, Azaghal, vamos lembrar que você pode assistir o serviço em múltiplos devices. Exatamente. TV, celular, computador, tablet. Inclusive, se você estiver vendo no app de Prime Video no celular, você para no momento, você para, não, parei no meio da série. Cara, agora vendo na TV ou no computador, você continua do ponto onde você parou no outro device. E você pode baixar, fazer download também, cara, das séries para os seus devices, para que você possa ver no avião, no ônibus, viajando, em algum lugar que você não tem internet, aquela, vai pra chácara. Você vai pra chácara, viu, a internet é uma bosta. Baixa tudo em casa antes no Wi-Fi e você vê todo o conteúdo offline nos seus devices. Incrível, incrível. Clica aí, tem link aí no post pra você fazer agora a sua assinatura de Prime Video com 7 dias grátis, rapaz! E olha só, Azaghal, vamos falar dos nossos queridos amigos do PicPay! Sim, galera! Olha, se você ainda não conhece, gente, é um aplicativo de pagamentos que representa o fim do dinheiro de papel, do cartão de crédito, das transferências bancárias, tudo via PicPay. Você pode enviar e receber dinheiro dos seus amigos, pagar boletos de estabelecimentos comerciais que aceitem PicPay, como a Nerd Store. Oh. Comprar vários serviços, como recarga de celular, créditos pra Uber, um monte, cara, um monte de coisa. E nesse mês de dezembro, né, que ainda estamos em dezembro, o PicPay tem mais novidades pra quem é usuário do aplicativo. Olha só, eles estão começando uma campanha de cashback pra quem pagar nas máquinas da Cielo com PicPay até o final do ano. Olha só. Funciona assim, ó. Pra qualquer pagamento em um dos mais de 1 milhão de estabelecimentos com as máquinas Cielo, com o seu PicPay, eles vão devolver 5% do valor. Olha. É isso mesmo. Pra participar da promoção, é importante que o pagamento seja feito com uma das maquininhas da Cielo e com o saldo do seu PicPay ou cartão de crédito no PicPay. E aí você recebe 5% do valor de volta em pagamentos de até R$100 até o final de 2018, rapaz. Olha. E aí você pode usar pra pagar seus amigos, pagar contas, estabelecimentos preferidos, como você quiser. Vai pra sua carteira virtual do PicPay. A campanha é válida pra todos os usuários do PicPay, com limite de 10 cashbacks por usuário até o dia 31/12/2018. E o número máximo de participantes é de 10 mil usuários, ou seja, comece agora a pagar suas coisas, comprar seus presentes de Natal, tudo isso com o PicPay nas máquinas Cielo, pra você receber esses 5% de cashback até o final do ano. Vai lá, seu nerd! E vamos lembrar também, Azaghal, que hoje é dia de Nerdcast! Rapaz, olha, o último Nerdcast do ano, hein? Se prepara. Olha. Não, e ó, justamente porque esse é o último Nerdcast do ano, nós vamos falar sobre como investir em 2019. É isso aí. Tem muita coisa acontecendo. Governo novo, reformas que vão afetar a economia. Como que o mercado está vendo isso? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Nós vamos falar sobre IPOs, empresas que abrem seus capitais na bolsa, que estão agora em ascensão. Pessoal da Nova Futura disse que agora os IPOs, eles tendem a aumentar ainda mais a economia, eles acreditam que vai crescer, a taxa de juros vai permanecer baixa. Então, o que que eles têm a dizer sobre seus investimentos em 2019 com todo o cenário econômico novo, né? Muito bom, baixa agora, já está na sua timeline, cara. E ó, abra sua conta na Nova Futura, não tem custo nenhum. Você pode abrir a conta e ficar olhando pra ela de braço cruzado e ela olhando pra você. Não vai bater nada pra te cobrar. Por exemplo, você, eu vou abrir a conta, não sei ainda onde investir. Você pode abrir a conta, ouvir os Nerdcasts que está no ar hoje, ouvir os anteriores e aí começar a fazer suas decisões. Ah, eu quero começar aqui numa renda fixa. Ah, não, eu quero testar um pouco o mercado de ações. Quero ir pra bolsa. Você que sabe. O fato é que abrir a conta não gera custo. Você pode abrir e ficar olhando pra ela, esperando o momento certo de investir, que eu acho que é por agora. Tô falando sério, e que os economistas estão falando. Vale a pena você conhecer a Nova Futura como uma excelente opção para os seus investimentos em 2019. Escute o Nerdcast, que tá muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último... Para tudo, Jovem Nerd! Eu não posso explicar agora, me siga! Te siga? Eu quero dizer o seguinte... Nunca viu isso? Eu não posso explicar? Só sim, me siga. Sim. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro lugar, se você não estava atento ao nosso feed, talvez você não tenha percebido que semana passada, além do Nerdcast sobre Aquaman e do Nerdtech da Alura, nós tivemos mais um episódio de Nerdcast! Três Nerdcasts numa semana, rapaz! O Nerdcast 650 com os melhores momentos já está no ar desde sábado passado! Exatamente, por isso que esse aqui é o 651, porque a gente ficou pensando, CCXP, muita fila, muita gente, muita viagem, tem pessoas que vêm de outros estados, vamos dar um Nerdcast extra pra essa galera. Olha aí! Muito bom! Então, caso tenha passado desapercebido para você, saiba que você pode ouvir, já está disponível, é uma semana que tá de bobeira por aí, e nessa semana a gente estava muito ferrado, não vai dar pra ler os e-mails, eu só quero destacar um e-mail pra provar que eu sempre tenho razão. Fernando Viana, 26 anos, designer gráfico, Fortaleza, Ceará. Ele mandou a imagem de o Superboy só pra longe os cabelos do Lex. Excelente. Semana que vem a gente lê os e-mails. Vai lá, vamos pro programa. Obviamente a gente não vai falar de Game of Thrones porque, né, a gente já fez muitos podcasts sobre Game of Thrones. Exato, exato. E não é filme, né? Não, mas vale série também. Aí tá até amanhã aqui. Outro Nerdcast, mas não falaremos. Não, porque a gente já fez milhões de programas falando exatamente sobre essa adaptação, né? Então acho que agora, esse não precisa perder tempo aqui, você vai lá ouvir, caso você queira, o que a gente já falou sobre Game of Thrones. Quero já começar disruptivo. Olha aí. Vamos lá. Tem muito livro que vira filme, que vira série. Ah. Mas e podcast que vira livro? Olha aí que maroto. É isso aí. Isso aí, cara, é groundbreaking. Caramba. Podcast que vira livro. É isso aí, seu Leonel. Será que pode isso, cara? Você melhora os podcasts, Leonel, quando você transforma em... Cara, eu não sei, meu. Eu já fui chamado, e pior que a pessoa não queria me xingar, mas eu já fui chamado de escritor profissional de fanfic. Oh. E, cara, assim, eu sei que a pessoa tava, sabe, tentando ser legal, mas, assim, minha autoestima tomou um hit nesse dia, cara, sabe? Eu fui pro chuveiro chorar, assim, sabe, segurando o joelho. A gente pode pegar o caso da lenda de Ralph Gunner, que o Nerdcast de RPG as pessoas adoram, a gente também é maneiríssimo, mas que o universo em si era extremamente superficial. Porque ele ganhou realmente o mundo. Sim. Literalmente o mundo. Ah, então já sei a pergunta que eu faço aqui, ó. Já que estamos no making off do Ruff, qual foi a invenção do Leonel que vocês mais divergiram em relação ao que vocês tinham feito primeiro no podcast? Ah, quanto ao podcast, o Leonel foi sempre muito fiel, o que causou vários problemas, assim, que o escritor deveria, gostaria de se livrar. Por exemplo, chamar um santo como de São Arnaldo, que existe toda uma regra de nomenclatura, né? Que se começa com vogal é santo, se começa com consoante é são, né? Então deveria ser Santo Arnaldo. E aí, na zoeira do podcast, foi São Arnaldo, que era uma história lá do Azaghal e do Tucano e tal. E aí teve que se transferir pro livro dessa forma, e o Leonel até meio que criou uma justificativa e tal. E chamar também os cavaleiros do caos de Ozzy Osbourne, essas coisas. Aí vai a pergunta, o que é canônico? Podcast ou livro? Excelente. Os dois. Não, não pode. Só pode haver um, como já disse, um homem cabeludo no cinema. Não, os dois. O Leonel foi mega respeitoso. Até agora ele não contradisse nada do podcast. Não existe contradição, é exato. Não teve nada que contradisse. O mais difícil foi que tem um NPC no podcast que se chama Braulius Minimus III. Então, tipo, eu tinha que ao mesmo tempo incluir essa família e eu não podia, sério, eu não podia incluir um cara chamado Braulius Minimus. Por que não? Existem Braulios, tá? Pô, uma mínima da sacanagem. Como é que o cara vai ser o nós chamamos de mínima, né? É, né, meu? Aí a minha solução foi botar um super antepassado deles, que já era velhinho, que era o último da família que não se chamava Braulio, se chamava Lúrius Mínimos. Isso. E daí as pessoas mal associam ele, assim, ao Braulio Mínimos III. Ele só não dá nome pros filhos, é isso. Que... É, não, meu filho está lá no castelo do Outono Eterno. Ele só menciona assim, meu filho, ele não fala o nome. O problema é, foi o Braulio ou o Mínimos, afinal? Porque não, a junção, né? Dos dois, cara, a junção dos dois. Poderia ter botado Braulio Máximos também. Assim. Olha, ele aqui é terceiro, entendeu? Era o terceiro do podcast. Aí a obra cresce, pô. Braulio não significava nada até um comercial de TV. É isso aí mesmo. Era apenas um nome antigo. Essa injeção de densidade, por que não? Que o Leonel tanto se especializou e faz muito bem com os Nerdcasts aqui, foi algo que, por exemplo, o Peter Jackson teve um grande problema ao fazer o Hobbit depois do Senhor dos Anéis. Né? Exatamente. Olha aí. Exatamente. O cara pegou uma obra que era muito mais simples, né? Mais voltada para um público jovem, só que chegando após uma... três obras no cinema super densas, super adultas ali, complexas, etc. E o cara falou, e aí, eu faço mais próximo ao livro, mas crio essa dissonância com o universo que as pessoas já têm na imaginação quando elas forem pro cinema, ou eu transformo o Hobbit numa coisa, né, que funcione dentro daquele universo? Então, eu vou defender o PJ aqui, já batemos fotos juntos. Eu, avaliando toda essa Hobbit situation, é eu epopeia, consigo, né? Entender mais ou menos o que aconteceu. Olha só, presta atenção. A gente tem Senhor dos Anéis, né? Três filmes fantásticos com três versões estendidas mais fodas ainda, certo? Uhum. Claro que as versões estendidas, elas são muito mais voltadas pra quem é fã hardcore, porque é muito mais cansativo, muito mais longo, com detalhes que num filme no ritmo de público comum até não fazem diferença. Mano, liberem as 50 horas de Nerdcast RPG, mano! Perdoa-lhes, pai, eles não sabem o que fazem. Não, cara, tu devia liberar só uma hora, o resto discutindo regra, cara. É, ah, não, ninguém quer isso. Resolver esse problema, velho. Discutindo regra e jogando dado, uma hora de Rex. Mas, aí... É o fiturete do Rex, né? Exato. Fiturex. E o Peter Jackson, ele teve um tempo bem considerável pra criar o Senhor dos Anéis, entendeu? O tempo que ele quisesse, né? Porque ele tinha a vida inteira dele antes mexendo nisso, né? 7 anos fazendo o roteiro. Quando ele fechou o projeto e tal, ele teve muito tempo pra criar props, trabalhar roteiro, esse tipo de coisa. O Hobbit, ele veio atrelado ao sucesso Senhor dos Anéis, com uma distância já razoável de tempo, né? Mas com o prazo já na merda. É. Por quê? Primeiro tinha assumido o projeto o Guillermo del Toro. O que pra mim foi extremamente... Eu achei extremamente foda, porque eu achei que, já que era uma história de aventura, entre aspas, mais infantilizada, né? Sem tantas camadas como é Senhor dos Anéis, ele poderia pegar aquilo dele e botar a visão dele mais sombria. Todos os filmes dele são extremamente sombrios, tirando Pacific Rim. Mas tem uma pegada conto de fadas ele, né? Sim, exato. Então a gente poderia ter essa visão mais sombria e mais conto de fadas. Só que o estúdio, eram dois filmes, lembra? Eram dois filmes. Era um, depois virou dois, depois virou três. É que nem truco de mágica, vai sacudindo a varinha e vai aparecer um pombo. Foi isso, cara. Cada varinha era um pombo, maluco. E aí, quando o cara olhou, tinha três filmes ali na varinha. Não tinha história pra aquilo tudo, né? Não tinha. E aí ele pulou fora. Ele falou, tô fora dessa, eu não quero. Tanto que lá em Hobbiton, quando a gente visitou, tinha um pedaço que a gente não pôde ir, que eles já estavam montando set pro Hobbit do Guillermo del Toro. Isso, que eles não usaram. Que nunca foi usado. E aí o estúdio falou, fudeu, o Peter Jackson era produtor, não tinha quem assumisse o projeto, com prazo curtíssimo, e o Peter Jackson falou, eu vou assumir essa pica. E tomou no cu, essa que é a verdade. Porque ele tem que entregar correndo, três filmes sem material suficiente pra isso, e sem tempo de trabalhar de verdade esse conteúdo. É, o próprio Guillermo del Toro, eu acho que saiu do projeto, nunca falou isso, por causa disso, né? Com certeza. A gente fala muito, muito da história, o livro é curto e não tem história pra tudo isso, é verdade, mas também é verdade que além disso as pessoas não pensam, foi o que você falou, não tem um tempo hábil pra fazer tudo de forma direita. A computação gráfica já é muito pior do que o dos Anéis do Hobbit, né? Ah, não. Então, Não, é assim. Não, aí não, cara. É melhorzinho, assim. É assim. Até porque, pô, se você for ver alguns efeitos dos seus anéis, e me dói dizer isso, mas eles ficaram bem datados. É, alguns, assim. E, pô, você pensar o tempo não, mas que tem... Até pode ter ficado datado, mas eles usaram de forma mais inteligente. Por exemplo, você não podia fazer cara de orc, botava uma maquiagem, ficava mais parecido, mais real. É, os caras quiseram meter todo mundo em computação gráfica, e não ficou tão bom. Ficou, isso eu achei tosco. Mas você falou aquela história de ficar entre o que seria mais sério e o que seria mais infantil, né? Vocês mencionaram isso, né? Uhum. Eu sempre pensei, eu tenho uma ideia aqui. Sabe o que seria legal, cara? Se na verdade, é que o livro do Hobbit, quando você começa a ler, ele é uma alguém que tá contando a história pra uma criança, assim. Parece, tem esse tom. Tem. De um pai ou de alguém contando a história pra uma criança. Então, eu sempre pensei, por que não colocar o Sam, né? O Sam contando uma história pros filhos dele. E aí, quando entrava na cabeça dos filhos, você podia fazer qualquer maluquice, porque não é naquele mundo. É o mundo que tá na cabeça dos pequenos hobbits. Legal. Isso dava tudo. Podia até ser mais outro fábula, legal, né? Podia até ficar mais exatamente, fábula. Exatamente. E aí poderia ficar legal, sim. Então, mas sim, eu acho que a solução foi muito essa coisa do estúdio querer fazer rápido, ganhar muito dinheiro rápido. Eu digo para fazermos o nosso próprio Hobbit com jogos e prostitutas. Mas tem a versão do fã lá que ele fez um cut dos três filmes e virou um filme só de 4 horas e alguma coisa. Tem elfo nenhum. Você não tem Legolas, não tem nada. Ele é bem feitaço. Por quê, né? Teve isso, né? O Peter Jackson tem essa parada com os elfos. Ele gosta, bota elfo até onde não tem. O estúdio pede, né? O estúdio pede. Bota um elfo, bota um romance com elfo, bota... Puta caralho, cara. É meio que isso, né? É igual o Adam Sandler com o Rob Schneider. Onde dá, ele mete o Rob Schneider lá. Eu não consigo querer... Eu não quero acreditar que o romance do anão com a elfa seja ideia do Peter Jackson. Não quero acreditar. Ah, mas eu torci. Eu torci pelo... Eu também torci o nariz. É, olha, eu vou dizer... A gente, é um contraste muito grande, né? Porque Senhor dos Anéis é uma adaptação milagrosa. A gente já falou em vários outros Nerdcasts, né? Uma coisa incrível, porque a gente sabe que não tem como ser igual ao livro, porque ele tem que resumir, trocar personagem de lugar, botar a fala de um personagem no outro. É. Os caras acertaram tudo, né? Acertaram em cheio, né, cara? Porque acertaram em cheio. Assim, até na hora de criar mais tensão do que existia no livro. Por exemplo, quando o Gollum morde o dedo do Frodo fora e pega o anel, ele fica pulando e dançando e cai sozinho. Uhum. É, o filme, ele foi e colocou mais tensão do Frodo ir buscar o anel, brigar com ele, cair, ficar pendurado, sem puxar ele, o anel cair na lava e ainda ficar boiando naquela parte. Esse tempinho, né, antes dele do anel ceder. E ele faz essa tensão final do Frodo, sabe, não desiste, tô aqui. Isso foi incrível, cara, isso foi inacreditável, foi... E a música, aí quando ele realmente segura a mão do Sam, né? É o Sam que tá com ele, não é isso? Exato. Quando segura a mão, aí parece que é uma ópera, né? Que começa a cair o anel. É uma obra-prima. É incrível. E o Senhor dos Anéis tem a melhor, o filme Senhor dos Anéis tem a melhor decisão, que é não botar o Tom Bombadil. Isso que eu ia falar. É, exato. Cara, Tom Bombadil, ele é um alienígena, cara, que chegou de... É, muito estranho. Eu lembro quando eu li o Senhor dos Anéis a primeira vez, eu era bem jovem, e aí eu fui conversar com um amigo meu, Rafael Damiani, ilustrador das capas do meu livro, um beijão pra ele, e ele, puta, me apresentou Conan, Senhor dos Anéis e tal, eu falei assim, cara, eu li a parte do Bob, ele falou, que esse filho da puta aqui, não faz sentido nenhum, tá pulando, né? Ele tá pulando, aí puta, o Damiani é todo técnico, tal, você deu o cachimbinho dele lá, e falou assim, bom, cara, então, cachimbo de vira-pau? Cachimbo de criança, tem uma de bolha de sabão? De bolha de sabão, tem uma teoria, o Tom Bombadil é Ilúvatar, é Deus. Aí eu falei, mas o que que Deus tá fazendo ali? Ah, cara, é muito complicado. Então realmente é muito esquisito. O Tom Bombadil é um rolê errado. Do Tom. Eu parei duas vezes de ler O Senhor dos Anéis no Tom Bombadil, cara. Eu só consegui na terceira. Tipo, eu não consegui passar por aquilo, cara. E agora vai ter a série, né? Ó, eu vou dizer o seguinte: eu não consigo ter nada no meu coração além de empolgação. Até eu ver a parada, eu tô acreditando muito, entendeu? Principalmente que tem Peter Jackson envolvido, apesar do Peter Jackson ter feito o que fez no Hobbit. Ele não conseguiu, ele falou que não ia se envolver, mas ele não consegue. Não consegue. O que eu acho legal, na real, porque é o cara que tem uma paixão por isso mesmo, por essa história. É melhor ele do que um maluco que, exatamente, um Ron Howard, assim, que é um bom diretor, mas é um cara contratado, né? Sim. Tipo, o cara não tem essa... É, cara, eu acho que tem uns universos, não, né? Que, você vê, o próprio Hobbit, a gente tem as nossas críticas aqui, mas é uma experiência gostosa você retornar. Aquele efeito Pandora, né? Quando saiu o Avatar, as pessoas ficavam sentindo falta do planetinha, daquela coisa complexa. Então, o mundo do Senhor dos Anéis, ele gera essa... Quando, pô, quando voltou o Hobbit no cinema, quando começa a musiquinha, né? Você tipo, caramba! Sim, nós sim. Estamos de volta! É. Então, acho que vai ser isso de novo agora com a série. Agora, essa série... Já vou mandar um recado aqui pra Amazon Prime, hein? Recado. Recado pra Amazon Prime Video. Dave manda o recado. Dave dá o papo. Tem que ter. Tem que ter sobre outras histórias, cara. É série, vocês têm muito episódio. Não chega da família Skywalker. Exatamente. Cara, história que a gente já viu, já conhece, cara. E tem muitas histórias incríveis e fantásticas no universo de Senhor dos Anéis, que inclusive no livro, elas estão contadas de uma maneira muito confusa, porque são fragmentos, entendeu? Que elas podem, numa outra mídia, ganhar um corpo mais interessante, sabe? Eu acho que tem, puta, um mega potencial de Silmarillion e Contos Inacabados virarem excelentes episódios de série, sabe? Ó, eu tenho ideia também. Eu tenho ideia pra galera da Amazon que tá ouvindo aí o Nerdcast. Uma sitcom, pô. Mas é o seguinte, eu ia dizer o seguinte, o Hobbit, eu já falei isso aqui, eu até gostei mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Porque o Hobbit é um livro infantil. Ah, do livro. É, do livro infantil, mas com elementos adultos. Se o Senhor dos Anéis é um livro adulto, que tem elementos, como você falou, Tom Bombadil, e não é só isso. Tem umas, pô, gosto pra caramba, antes que nego, né? Mas, veja, por exemplo, tem lá, o que fizeram muito bem no filme foi as árvores, né? As Ents. Que no livro tem um capítulo chatérrimo, cara, que os caras ficam se lamentando porque estão procurando as esposas. Puta, aí aquilo que você fica tentando imaginar, uma coisa que tem muito sentido, assim, não, sabe, cara? É. E aí, no filme, botaram só o que importava, né, cara? Além de tudo, o filme também conseguiu, isso foi bem bacana também. Coisa que nem sempre se faz bem, mas ele, como o Alexandre falou, foi uma obra-prima. Conseguiu incluir alguns easter eggs que não atrapalhavam absolutamente nada, se você não sabia do que era, não tinha problema nenhum. E se você sabia, se você lê os livros, tu ficava amarradão. Como o caso, por exemplo, quando Isengard é destruída, lembra que eles encontram lá os dois hobbits, eles encontram as ervinhas lá do condado, no depósito do Saruman. Vocês lembram disso? Uhum. No Silmarillion, não sei se foi no Silmarillion ou no Contos Inacabados, David, talvez me ajude aí. Conta uma história muito interessante que o Saruman, o Gandalf ficou usando as ervinhas do hobbit, do condado, tá? E o Saruman, nos Conselhos Brancos, zoava o Gandalf pra caralho. Ah, porra, tem um maconheiro lá, fica fumando as ervas, não sei o que e tal. E tem no filme ele zoa ele também. Your love of the halfling's leaf has clearly slowed your mind. Não, mas veja só o que diz o Conan Macabre. Mas na realidade, o Saruman era, porra, mais louco que o Gandalf nas ervas de condado. Ele mandava contrabandear. Não tô de sacanagem. Contrabandeava, fumava a erva do condado escondido e ficava zoando o Gandalf no Conselho Branco. Ah, tu tá, porra. Então, e aí, quando os moleques encontram lá em Isengard e ervinha, pô, quem leu faz essa conexão. Mas você sabe o que é isso, né? Família tradicional da Terceira Era. Exatamente. Tá quase na quarta, né? Daqui a pouco, né? Ainda nessa coisa de questionar se a obra original é melhor do que o filme ou vice-versa, eu acho o Bram Stoker's Drácula filme melhor do que o livro. Não. Do Keanu Reeves. Não! Eu vou dizer por quê. Por quê? Porque no livro... Aí você vai dizer por quê, eu vou te falar por quê que não é. Vai. Teimo em discordar. calma. Olha só, no livro, o Drácula, ele é uma criatura, eu entendo a questão toda mitológica apresentada, porém muito bidimensional. Enquanto no filme é dada uma profundidade a ele, uma história, uma questão... Eu fiz a frase do começo desse Nerdcast, que é uma frase desse filme. Eu atravessei oceanos de tempo para reencontrá-la. E essa profundidade dele com a mina não existe. Ele no filme, ele é uma tragédia. Ele é o anti-herói ali. Ele é um monstro. Ele não é um monstro. Ele é um monstro trágico, entendeu? Ele é um Frankenstein, de certa maneira, ainda que sejam as obras volta e meia são colocadas lado a lado, mas existe uma tragédia que você, ao final do filme, está... Eu sei que o Dudu é muito fã do filme também, Dudu. Eu sei que essa é uma discussão bacana. Mas você, no final, você fica dividido. Você fala, caralho, velho, o cara... Ele não era mal que nem o Pica-Pau. No livro, ele é um monstro, ponto final. Cara, eu acho que você tá confundindo, na realidade, a profundidade com o fato do cara, no filme, ser sensível e apaixonado. O fato dele ser sensível excessivo apaixonado, realmente pode ter dado uma profundidade, mas foi, na minha opinião, uma escolha não muito certa. Ah, é? Né? Porque ele deixou de ser o Drácula, que era o monstro que era o Drácula. Não, ele continua sendo. Ele continua. Quando ele se revela, quando ele tá. A impressão que você tem dele no final é que é um cara bonzinho. Não. Bonzinho, não. Meu Deus, o cara é um monstro. Só que ele é um monstro que você entende por que ele é um monstro. Tanto que no livro, Dudu, você não sabe sequer por que ele se tornou o Conde Drácula. Nunca é explicado, nunca é tocado no assunto. Mas é que tá, Solana, eu acho que essa é uma das forças do livro. Que o Drácula é uma coisa alienígena, assim, uma coisa inexplicável. Um predador que tu só pode ter uma repulsa, um medo por ele. Eu gosto muito, cara, muito mesmo do filme, do Bram Stoker's Drácula. Mas eu acho que ele erra, tu entende? Ele erra justamente, Leonel, na minha opinião. Assim, eu gosto pra caramba do filme também. E digo que visualmente foi algo até, não vou dizer revolucionário, mas algo que marcou uma geração, né? Até pra gente jogar RPG. Cara, com a armadura vermelha, que você conseguia visualizar uma full plate vermelha, assim, era... É, maravilhoso. Tinha essas coisas bacanas, mas eu discordo totalmente aí do Afonso, tô com o Leonel nesse ponto, porque é um personagem, veja, quando a gente fala de profundidade, que não tem profundidade, às vezes tem que pensar um pouco na questão arquetípica. Quando você mostra só um lado do personagem, não é que ele não seja profundo, é que você tá usando um arquétipo. Ou seja, todos nós, em algum momento, somos um Drácula, né? Somos um predador, fazemos coisas ruins, temos vontade, não que a gente vá fazer, mas temos vontade de ser agressivos. E é isso que é a força do personagem, como falou o Leonel. Agora, quando você chega, você relativiza isso, você dilui o arquétipo que é tão forte, que foi esse arquétipo que foi colocado. Não acho que essa falta de profundidade que você fala seja uma coisa ruim, pelo contrário. Acho que é bom porque a gente se identifica com ele. O que eu faria se eu fosse um Drácula, se eu tivesse a situação do cara? E acho que é por aí. Mas eu gosto dos dois, prefiro o livro, né? Aquele papo da traça, mas gosto do filme também. Cara, eu acho assim que é muito difícil tu ter medo de uma coisa que tu entende. Então, assim, o Drácula do filme, ele é um personagem trágico, ele é um personagem mais redondo, mas ele não me põe tanto medo, sabe? Porque eu acho que é mais temível algo incompreensível. Não, e eu concordo com vocês, aí fico aqui acuado, mas na verdade eu me coloco ao lado de vocês, assim, eu nunca colocaria que errou, o livro errou, tanto que eu nunca usei nada nesse sentido. Eu acho que são duas versões. No meu gosto, eu preferi a versão que o Drácula tinha um pouco mais de drama nesse sentido que eu defendi. Até porque eu não acho que isso tenha que ser generalizado. Existem diversas obras que eu defendo o oposto. Principalmente falando de terror, todos aqui sabemos. Terror e sci-fi, quanto menos você explica, melhor fica. Que nem o Tiririca. Rimando todo. Mas nesse caso, a versão que mais me capturou foi realmente a do filme. Mas acho que aí é, como diria o próprio Drácula, the taste. Não, realmente o filme tem toda essa coisa bacana e, como eu falei, marcou uma geração até visualmente, né, eu acho. Foi Keanu Reeves fazendo a barba. O que é Keanu Reeves fazendo a barba? E chega o Gary Oldman e lambe a Gillette. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Quem não ficou de pau duro? Sacanagem, tô brincando. Como estamos aí na seara do terror, eu gostaria de puxar um filme que é muito comentado, que é o Iluminado, né? Que foi uma briga, porra, de cachorro grande entre o Stephen King e o Stanley Kubrick, né? Afonso, o que você nos traz sobre essa história aí, que eu sei que você estudou bastante sobre os dois? Olha, primeiro é importante lembrarmos que enquanto o Jovem Nerd não permite que o Nerdcast Ufologia venha à tona, devo dizer que Stanley Kubrick está entregando aqui toda a conspiração de que o homem não foi à lua no filme do Iluminado. Procure na internet se vocês vão saber a verdade. Com isso dito, obrigado. Eu acho que é uma obra fantástica do cinema, porém uma adaptação muito fraca. São duas coisas ao mesmo tempo pra mim. Eu já penso o contrário, mas continue que depois eu falo. É, eu acho assim, o Stephen King lutou justamente porque o Kubrick, ele pegou a ideia principal só, a família presa ali num hotel, isolada, né, no inverno, e o pai enlouquece, ok, a estrutura tá ali, a questão do Stephen King com o alcoolismo, a perda da referência do pai protetor passando a ser o devorador, o tirano, né, na psicologia e tudo mais, está ali. Agora, diversas coisas são removidas do livro, e a relação do guri com o Brie brilho e o final é muito diferente. É muito parecido, eu sei que hoje não é quadrinhos, do que eu costumo falar do filme do Constantine. Eu acho ele uma adaptação fraca em termos de fidelidade, com certos elementos visuais principalmente, mas como filme sozinho, eu acho Constantine um filmaço. Como filme sozinho, eu acho Iluminado um filmaço. E eu acho o livro um livraço também, um dos melhores livros que eu já li do Stephen King. Mas eu consigo gostar de ambas as obras. É, eu até concordo com você, mas porque teve um outro filme que foi produzido pelo Stephen King e é muito inferior. É meio pra televisão, né? É um especial de, sei lá, duas partes, três partes. E é bem fiel, né? É bastante fiel ao livro. É, mas eu acho que teve, é absolutamente necessário ter aquela adaptação ali. Realmente tem coisas diferentes, né? Mas se as diferenças são, eu diria até que o livro, eu pelo menos senti mais suspense no livro, né? O filme é de terror. O livro é de terror também, mas senti mais suspense, porque tem aquela ideia de que, primeiro, não se sabe que tem a coisa dos fantasmas. Então você acha que quando as coisas começam a acontecer, o elevador começa a subir e tal, a paranoia é que os caras não estão sozinhos naquele hotel. Que, aliás, de repente entrou alguém, o cara que, né, sei lá, alguém que tá passando e vai. Alguma pessoa viva mesmo. Então tem essa atmosfera de suspense que talvez o filme não tenha. O filme já vai partindo mais pro terror e tudo mais. Então, mas aí eu te pergunto, por exemplo, esse é a série de TV aí de 97? É, exatamente. É minissérie, né? O cara usa o martelo de cricket, um negócio assim, né? Taca de cricket pra arrebentar a porta, bate na galera toda. Assim, no livro é assim também? Ele é isso mesmo que ele... Provavelmente sim, né? É um martelinho mesmo, não é um machado, não. Então, aí você vê, aí tem a visão do Kubrick. É justamente aquela parada de, tipo assim, olha, eu vou fazer isso aqui ficar mais intenso, mais urgente, mais fudido do que o cara planejou. Então ele meteu um machado na mão do cara, que é muito mais fudido. E você vê o making of, é incrível, cara. O Jack Nicholson se sacudindo, né? Preparando assim. Nossa, pra... Isso é muito legal ver a preparação do ator e tal, mas a linguagem cinematográfica dessa cena, que a câmera acompanha o machado na lançada, né? Quando você arremessa ele contra a porta, e a câmera para quando ele bate. Então ela faz, ela te dá esse impacto, sabe? Ela faz um vulta, vulta, sabe? É algo que você percebe, é algo subjetivo, a linguagem, sabe? Não, ele quer de outra mídia, né, você não consegue botar isso no livro. O livro você bota essas coisas de outra maneira, não visualmente, né? Não com movimento de câmera. Isso é que é uma parada interessante quando você tem a transposição, quando você tira uma história do papel e em 100% dos casos ela vai sair do papel. Mesmo que ela venha de um roteiro, não seja um livro adaptado, ela primeiro foi escrita, né, no papel, né? E depois ela vai, o diretor ele vai pegar aquilo e por mais que o papel, muitos roteiros já descrevam exatamente o que tem, e tem um storyboard, que é esse momento, né, em que sai do papel e as pessoas estão tentando se comunicar para entender como vai chegar no vídeo, de fato, é outra mídia, né, cara? E essa cena é incrível, e no livro ela nunca seria desse, não tô falando que ela não fosse melhor ou incrível, mas nunca seria desse jeito, entendeu? E o detalhe é que a câmera não só vem com o machado e para quando ele bate na porta, ela para e treme, entendeu? Você sente todo o impacto na imagem, você tá com o machado, você tá... É incrível, é. Então, e essa cena com o martelo na minissérie é triste pra caralho. Então você vê, a adaptação tem um poder aí que é a visão daquele, né, do cineasta, no caso, que tá trazendo aí uma... Justamente isso que o Azaghal falou, da linguagem diferente, né? E às vezes também a restrição da indústria que move a mídia da adaptação. Então, outra adaptação, por exemplo, do Stephen King, no Misery, acho que ficou Louca Obsessão, né, em português. Isso, é incrível. Fodão também, tanto o livro quanto o filme. Mas assim, essa coisa que o Alexandre falou de trocar o martelo de cricket por um machado, aí a galera pula, porra, mas tinha que ser um machado, caralho. É, no Misery, a mulher, ela corta a perna do escritor e depois ela maçarica o ferimento pra cauterizar. Você vai botar isso no filme, dependendo de como você filmar, claro, pode ser off-camera e tal, você, porra, vai cagar com a faixa etária do filme. Como é que vai ser essa porra? O executivo vai ficar maluco? Então, porra, vamos fazer ela quebrar o pé do cara. Porque a essência, que é o que, no final das contas, eu acho que resolve uma boa adaptação. É a essência da parada. E às vezes a essência, claro, está em determinados objetos, né? No Preacher aí, porra, tiraram o óculos do vampiro Cassidy. Outro dia tava reclamando lá no Twitter. A galera, mas que besteira. Eu falei, pra quem lê o quadrinho, sabe que existe uma coisa importante do óculos do personagem, não é só um óculos. No caso do martelinho ali do Iluminado, não faz muita diferença se é um martelinho ou se é um machado, ao meu ver. Então, fica esse exemplo. E vamos considerar também que o Kubrick, vocês falaram da questão da imagem, linguagem, né? Tudo bem, porra, pegou um exemplo extremo porque o público é um gênero, né? Isso não tem a menor dúvida. Primeiramente, nesse ponto de imagem, tanto é que ele tem um outro filme que ele fez, que é o Barry Lyndon, que é um filme que ninguém ouve falar e que é espetacular. É um filme que se passa no século XVIII. Eu só acho meio caído julgar o cara pela beleza dele. Não, mas não é só pela beleza, não. Puta não, é lindo. Nossa. Ah, tá. Agora que eu entendi. Ele não é só um rostinho bonito, né? You got me. Não, então aí, você tem umas tomadas que são idênticas àqueles quadros do século XVIII, né? Aqueles quadros, aqueles panoramas e tal. E ele pegou uma pra poder captar a luz de vela mesmo, pra eu não usar nenhuma luz, nenhum tipo de exposto de luz, nada. Ele produziu um tipo de lente própria pra aquilo. E, aliás, até a lente que ele pegou da NASA, que por isso que falam que ele filmou um homem na lua, por causa disso. Mas o cara é genial. E o final do Iluminado também tem uma questão que é interessante, porque no livro, vamos colocar assim, meio que entre aspas, o bem vence, né? Porque no livro, o grande medo dos fantasmas era destruir, o Overlook fosse destruído, e isso poderia ser feito se a caldeira, a famosa caldeira que esquentava o hotel, fosse explodisse, né? Isso. E no final do livro isso acontece, explode e os, sei lá, fantasmas vão lá pra onde? E no filme não, No filme eles conseguem escapar lá, o Danny e a moça conseguem escapar, e, porra, o hotel fica tudo bem, e ainda tem a história do Kubrick que ele coloca no final, né? Que, na verdade, o cara fica no hotel e ninguém sabe se ele sempre esteve lá, e aí tem as mil teorias... Que estão na internet, será que ele sempre esteve lá? Será que ele era um espírito? Será que ele estava lá? E aí por aí vai, enfim. É menos feliz, o cara muda. Não, zero feliz, né? Zero feliz, né? E ele congelado, né? O Jack Nicholson congelado com aquele... E aquela criança ficou zoadaça. Eu fiquei muito... Olha, ainda no Stephen King, eu queria puxar algo que a gente comentou agora sobre... Vocês lembraram muito bem da coisa do Machado, a mídia visual, né? Quando que ela acerta, melhorando, talvez, bem traduzindo. E às vezes quando ela erra. No caso, o excelente novo A Coisa, pelo menos no meu conceito aqui, eu achei muito boa a primeira parte da adaptação do It, do Stephen King. Mas pra mim, a coisa que mais errou a curva foi eles mostrarem visualmente algo que no livro... É uma das coisas mais perturbadoras, que é a questão dele ficar falando que as crianças vão flutuar com ele ali. Uhum. No livro, né, Leonel, você não sabe o que porra é essa? Como assim aqui todos flutuamos? Não, você vai flutuar também, o caralho? E aí, no filme, eles mostram as pessoas flutuando. Aí você fala, elas realmente flutuam. Então, cara, pra mim o It, eu ia falar do It também, cara. Pra mim o It me parece um caso de que o Stephen King escrevendo, me parece que ele tava com completamente descontrolado no bom sentido, né, cara? Uhum. Ele não tinha nenhum tipo de controle editorial, pelo menos não parece, porque é um livro de, sei lá, 1.200 páginas, que acontece um monte de maluquice, que daqui a pouco ele começa a explorar, sei lá, a carreira de radialista de um dos personagens. É completamente viajado, cara. E o filme, ele foca, né? Uhum. Só que eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, o lado ruim é essa normalização, né, do tipo, vamos explicar tudo. As crianças, vocês vão flutuar todos. Então vamos mostrar as pessoas literalmente flutuando aqui, sabe? Vamos mostrar que o palhaço é mal desde o começo, porque ele tem a boca de mal, sabe, com um dentão e tal. Por outro lado, o final do It, eu acho uma coisa maluca demais e perturbadora, que é... Do livro, né, cara? Uh-huh. Quem leu sabe o que eu estou falando, spoilers. Uh-huh. As crianças de 12 anos fazem uma orgia. Sim, sim. É uma orgia entre aspas, né? A galera, principalmente na internet, nessa grande assembleia que é a internet, onde ganha quem grita mais alto. Tem muita gente confundindo e querendo ir pra um outro caminho muito bipolar do Stephen King. Acho que é legal só ler, né? Ler e ver que não é um negócio tão simples assim. Assim como a humanidade não é tão simples. E o Stephen King sabe traduzir isso muito bem. Acho importante fazer esse mini disclaimer aí. Não, cara, não tô dizendo que o Stephen King é um pedófilo, não é isso? Não, você não, mas eu tava... Mas é que a galera fala aí. Mas assim, é muito... Aquela cena, pra mim, é um negócio muito estranho. Estranho, assim, é estranho, sabe? mesmo, digamos assim, abstrair isso, mesmo se fossem adultos, eu acho que não tem nada, não tinha nenhum componente sexual na relação deles até agora. Tinha apaixonite, assim, coisa e tal. Não, tinha. Porque são crianças se descobrindo, e o ser humano, quando se descobre, ele não, a gente não pode descolar isso da sexualidade. E ali mostra que a força tá nisso também. Entre outras coisas, claro. Pois é, cara, mas eu acho, pra mim, pelo menos, nunca passou como se fosse um dos componentes principais. Ah, não. Pra mim sempre foi mais aquela coisa de eles serem losers, deles, sabe, acharem a autoestima deles um com o outro, e não necessariamente numa coisa sexual, assim. Entendi. Entendi. Aqui, eu acho que, pelo que eu tô entendendo, o que o Leonardo tá querendo dizer é que ele não tá criticando a coisa pela questão do moralismo. Não, ele entendi. Ele tá criticando a coisa porque não faz muito sentido pelo que foi apresentado. Não, isso eu discordo. Eu concordo. Não, eu, no livro... Eu tô interpretando que o Leonel acho que falou. Então, cara, eu entendi. Que... Vê se é isso, então, Leonel. Você diz que não é essencial pra funcionar a história. Eu achei um momento tão bizarro que me tirou da história. Ah, entendi. No livro, né? Pra mim, não. Eu achei interessante, achei que fez todo sentido no livro, mas eu compreendo a dificuldade de você colocar isso num filme que já é cumprido pros padrões hollywoodianos, um filme grandinho. Ia ser muito complicado você colocar isso no cinema sem toda a construção de cada personagem do livro e aquela densidade toda pra você justificar. Entendo que pro Leonel não funcionou. Pra mim funcionou dentro, inclusive, da esquisitice e da complexidade humana que o livro tenta mostrar. Mas pro filme, pra mim, não tem problema não colocar. Quero falar aqui de obras que são inadaptáveis. Que já foram adaptadas, mas que você fala assim, puta, não dá. Talvez nunca seja possível. Ozob. Brincadeira, Ozob dá. Se existe Bad Lieutenant, pode existir Ozob. O quê? Se existe o quê? Bad Lieutenant, pode existir. Inclusive, Amazon Prime liga pra mim, né, cara? Não, olha só, presta atenção. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha só, o Douglas Adams é um gênio. Ele é um gênio. Ele tem uma percepção e um sarcasmo. Porque, assim, o Guia do Mochileiro é uma comédia. É. Eu não acho que ela não possa ser adaptada. Eu acho que só não conseguiram ainda. Então, talvez. Mas é isso que eu quero levantar aqui. Porque, assim, como o livro é uma comédia, é ele sacaneando a nós mesmos, a sociedade humana, só que sob a forma de uma comédia, né? Você ri, porque ele é engraçadíssimo, você ri, mas você sabe que tudo aquilo é uma crítica, é um discurso, uma dissertação, sabe? Ele fala assim, olha só o mundo merda que a gente criou. É isso que... o Guia do Mochileiro da Galáxia é isso. E aí o que acontece? Como o livro é uma comédia, na hora de fazer o filme, fez-se uma comédia também. Então alguns elementos como o Marvin, né? Ele é um robô cabeçudão, super cômico. O Beeblebrox usa lá um capacete de espremedor de laranja e, assim, cheio de elementos cômicos que alguns dão certo. Eu acho que a única coisa que dá muito certo é quando tem a narração dos artigos do Guia do Mochileiro, né? Que são um alt-tab na própria história do filme, né? Quando eles, na verdade, eles tentam explicar alguma coisa sob a ótica do Guia do Mochileiro com um videografismo animado que é muito bom, muito bom. E o que eu mais gosto do filme é isso. Mas o resto, ele acaba parecendo um filme meio bobo. Se você apresentar o filme pra alguém que não leu o livro, o cara fala assim, é isso aí? Que vocês idolatram? Tipo assim, não! O livro é muito, muito, muito, muito mais do que isso, entendeu? Mas eu acho que, principalmente, essa coisa que você fala do texto, eu acho que talvez se eles tivessem mantido, e claro que a gente teria que testar aqui todo mundo, mas sem aquela quantidade de texto e trocadilhos, não adianta você transformar em visual. Às vezes os trocadilhos só funcionam na palavra. Na palavra, exato, no cérebro, e no visual não funciona, então... Muita gente não consegue entender é que são mídias diferentes. É. Não adianta pegar, por exemplo, o Watchmen. O Watchmen resolveu pegar os quadrinhos e refilmar só mudando o final. Não fica bom, porque são mídias diferentes, entendeu? Eu gosto, mas... O único caso específico que você consegue fazer, usar um como storyboard do outro, funcionou, é 300. Mas é mais simples, né? É mais simples. Exato. Mas não é uma transposição, é uma adaptação. Em relação ao Guia do Mochileiro, eu também tenho o fato de que o livro é um pouco mais surrealista, né? Na verdade, o cara não tá preocupado, assim, fazer sentido, porque o que que compensa o enredo? O enredo é cheio de situações surreais que não fazem muito sentido, mas sem problema, porque a gente tem a linguagem, a gente tem a linguagem do texto, mas como ele falou, uma dissertação, uma coisa engraçada que você lê e tal. No filme, foi escolhido fazer um enredo mesmo com uma história, e aí teve que fazer sentido. Eu não acho que o filme seja ruim nem nada, não, mas eu entendo, é como você tentar, por exemplo, a famosa história, você tentar traduzir uma poesia. Porra, cara, é quase impossível, porque tem, não é só o que tá, a mensagem que tá te chegando, tem toda a questão da linguagem e tudo mais. Então, acho que no Guia do Mochileiro tem isso, mas você tem que abstrair, né? Não... Por exemplo, eu acho muito mais engraçado, interessante, ele falar que ninguém sobrevive à leitura de uma poesia Vaughan do que você ver um Vaughan recitando a poesia e o cara sofrendo. Ah! Entendeu? A ideia é mais interessante do que a execução da ideia. Exato. Não foi adaptado de uma forma interessante, né? Essa piada poderia ser transformada em outra coisa, né? É tipo aquele sketch do Monty Python, da piada mais engraçada do mundo, que mata os caras. Isso. Você não pode saber a piada. É um filme difícil mesmo. Sabe um filme que não é difícil de adaptar? E o Will Smith cagou no pau, Eu Sou a Lenda. Nossa! Mas cagou. Eles mudaram a história, né? Mudaram de uma forma que perdeu o sentido. Virou só sentido. Mais um filme de zumbi. É, pra começar que você não pode botar o Will Smith já com o cachorro. O cachorro, ele já coloca você com alguém. Você tem alguém pra conversar, você tem um afago, você tem um toque ali, um carinho, uma emoção. No livro, pra quem quiser conhecer, do Richard Matheson, inclusive foi o cara que estabeleceu esse conceito aí do apocalipse, entre aspas, zumbi, que depois o Romero pegou e seguiu aí. Mas essa coisa da pessoa completamente isolada no livro, ela é muito devastadora. Até tem o cachorro, mas de uma forma que você fica realmente destruído quando o cachorro é apresentado, botando assim, sem spoilers. E no filme, você já começa com essa vibe, e já começa botando ele como um cientista. No livro, ele não é um cientista, ele é um cara qualquer. Ele é um caboclo ali, com a família morreu, se fudeu, ele ficou sozinho, ele não sabe nada que tá acontecendo, ele vai estudando por conta própria. Então essas pequenas coisinhas, essas pequenas chavinhas, né, foram sendo viradas pro outro lado, e o filme fica meio... Fora o final, né, o final merdão. Ah, muito ruim. Final de Hollywood, o final de Hollywood, daquele covarde e tal, é bem, bem ruim mesmo. Sabe um livro que eu li, aliás, que me falou dele pela primeira vez, foi o Azaghal, que é o Código da Vinci, né? Porra, livro maneiro e tal, blá, blá, blá. Aí li o livro. Quando eu li o livro, eu falei, cara, esse livro tá o roteiro pronto, você não precisa nem... É um livro bem, bem filme mesmo. O roteiro está pronto, não tem erro. E quando ele foi pro cinema, um filme mais, bem mais ou menos, né? O livro é bom, e o filme e foi, cara, e tava fácil de adaptar. Então os caras não tiveram, né, aquela dificuldade de adaptar, né? Mas... É, porque aí você coloca um nome que é uma maldição em Hollywood, chamado produtor. Produtor executivo. O produtor executivo, ele olha para a parada pronta, que tá funcionando o livro, e fala assim, vamos inventar outra parada? Por quê? Tá funcionando? Não, vamos botar outro negócio, vamos criar. Aí dá nisso. Mas ali eu... Não querendo defender produtores executivos, mesmo porque não conheço nenhum, mas estou aqui, caso queiram fazer algum jogo. O que eu tô dizendo é o seguinte. Telefone para shows. Contato para show. Faço 15 anos, é casamento. Ah, imagina a Zagal, príncipe, pô, da festa. Eu quero dizer, assim, sua filha. Última festa de 15 anos que eu fui convidado, eu agradeci, mas disse que só poderia ficar 2 meses. Ah, é? Ela veio acenando de todo mundo. Eu não acreditei que você realmente ia concluir. Ela tava lá de longe, eu tô chegando. E tá aí pra isso. Passado o momento glorioso, eu quero dizer o seguinte. Eu acho que o problema desse filme do Código da Vinci, especificamente, que assim, os livros do Dan Brown, eles são uma formulinha, né? Todo mundo leu o Código da Vinci, achou foda, e começou a ler os outros, opa. É a mesma coisa. E aí você vai lendo cada livro do Dan Brown, você lê, você vê que é a mesma fórmula. Ele criou uma fórmula de contar história. Não tô dizendo que isso é um problema, é só a questão particular lá dele. Esse, o livro, o Código da Vinci, ele é uma formulinha, né? De contar história que funciona muito bem, é muito acessível à maioria das pessoas. Só que acho que o filme, ele subestima o espectador. Ele fala assim, o cara não vai conseguir entender esse lance que esse cara saca os enigmas. E aí ele faz uma versão for dummies. Não que o livro seja seja uma complexidade monstruosa, não. No filme, ele literalmente joga na tua cara os enigmas. Sabe, essas letras destacam em brilho. Exatamente, porque tem uma coisa no livro que vocês talvez vão lembrar. Como o livro, logicamente, você, claro, vai ter alguém que vai poder ler o livro num dia, mas em geral você vai lendo aos pouquinhos. E aí você chega numa parte onde ele fala da, sei lá, da última ceia lá, da coisa. E é bacana, você tem tempo que você tá em casa, não tá no cinema, de até ir pesquisar na internet. Tipo, tem você ver, caraca, porra, entendeu? É. Aí vi, aí foi pesquisando, aí tem um enigmazinho que você para, beleza, deixa o livro de lado e quando vai dormir, pô, fica pensando naquilo. Isso é barato, né? No filme não, tá lá 2 horas, como o Dave falou, tem que explicar Fordhamis e perde muito desse encanto aí. O tempo é diferente, o tempo de absorção do livro é muito diferente. O livro te convida a resolver o mistério junto, né? E o filme não tem como, ele te entrega o mistério. Se fora ele mostrar os planetas ali no túmulo do Isaac Newton e tal, né? Mostrar tipo uns hologramas pra dizer que ele tá pensando, imaginando os planetas e tal. No final, quando o livro ele descobriu onde é que tá o túmulo da Maria Madalena, é que tá lá no Louvre, que ele fala aquele negócio das pirâmides, a pirâmide invertida, quando não sei o que, ele mexe toda a simbologia ali pra dizer que, né, ela foi enterrada ali, aquele símbolo tá mostrando, né, marcando o túmulo dela. Aí ele mete a câmera pra debaixo da terra. Quando o Robert Langdon se ajoelha lá em reverência a ela, diz, achei o túmulo dela, o cara ainda mergulha debaixo da terra e mostra um 3Dzão do túmulo. É, puta merda, cara. Tipo, caraca, a gente entendeu. Deixa o cara ajoelhar, não subestima a inteligência do público, né? Alexandre gritando no cinema. I got it! I fucking got it! Mas é uma versão muito for dummies, cara. E aí o Leonel falou, é difícil fazer o público descobrir os enigmas junto, né? Não é. Tem vários filmes que fazem isso, que conseguem ir te dando pistas, ou você vai junto e descobre junto, ou no momento em que o mistério lá é revelado, tu, caralho! E aí você revive inteiro e vi que tava lá, que não foi jogado na sua cara, mas tem que ser um puta job, tem que ser um puta roteirista, um puta diretor, tem que ter muitos talentos concentrados que não subestimem o público. Quando você se sente tratado como idiota, seja em adaptações ou qualquer outro filme, aí te tira da experiência, né? E o Código da Vinci, né, cara, ele é um livro rápido, fácil, digerível, não só porque ele tem os capítulos curtos e que tem correria e tal, mas porque ele te apresenta vários quebra-cabeças, né, cara? Uhum. E o quebra-cabeça no filme, eu acho que ele precisaria ser o oposto, ele precisaria ser mais contemplativo pra tu conseguir fazer quebra-cabeças enquanto tá vendo um filme. Eu acho que tem um efeito oposto, não sei, tô pensando nisso agora, sabe? Uhum. Ou simplesmente seja porque os caras não quiseram se esforçar muito também, né, tem essa. Chamem o Tom Hanks, está tudo certo. Pode ele correr pra lá e pra cá e vamos embora. Falando em rostos muito conhecidos de Hollywood, uma adaptação que eu até gostei, mas eu achei que perdeu muito da sua essência principal, é O Marciano. Eu esqueci o nome em português. Em inglês é The Martian, em português ficou como... Perdido em Marte. Perdido em Marte. E, cara, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro, que é muito bom. Eu queria ler, mas eu tô com medo de passar o filme depois que eu li, porque... Eu gostei pra caramba do filme, porque ele é muito, né, ele vai... Science, não sei o que, mas... Cara, então você vai amar o livro, porque o livro é ciência atrás de ciência. We're gonna science the shit out of this, né? Exato, ele fala isso. A gente falou aqui, e cara, isso é muito mais intenso, a ponto de alguns momentos ficar um pouco maçante também, porque ele faz as contas no livro. Quantos miligramas, não sei o que, papapá, você fica meio, porra, beleza, vambora, tal coisa que você não entende, né? Só o Neil deGrasse Tyson vai entender que tá fazendo, mas vai seguindo e tal, mas acaba que cria essa aura de, velho, eu acredito que ele conseguiu sair dessa impossible situation porque ele scienced the shit out of that. No entanto, você no livro o tempo inteiro acha que ele vai morrer. É muito bacana. Na hora que tá dando tudo errado, você em diversos pontos você fala, assim, cara, vou virar a página e vai morrer e aí vai aparecer outra pessoa e tem uma outra coisa a voltar no tempo, porque é tão merda a situação do cara e é tão impossível, e a maneira como ele sai é tão por um cabelinho de sapo que ele consegue escapar das coisas. E no filme, eu acho que a primeira coisa que não te dá essa sensação de perigo é você botar o Matt Damon. Ah. Você, o Matt Damon não vai morrer. Você botar o Matt Damon e um pôster gigantesco escrito na cara dele, Bring Him Home, sabe? Entende. Aí você, beleza. Porque no livro, ele é só um cara. E ele é um cara engraçado no livro também. Isso é bacana, sabe? Ele é um cara, assim, meio... A gente faz muita piada. Inclusive, eles analisam essa questão dele conseguir lidar com a situação apavorante dele com muito humor. No filme, não é tão engraçado. mas o problema não é nem esse. Acho que a sensação de quase morte mesmo nunca é muito vendida no filme. É, ah, explodiu. Ele já estou sem ar. Aí você pensa, é claro que o Matt Damon vai sair dessa. Então, fiquei por aí. Um filme que teve muita dificuldade para ser adaptado pro cinema foi O Jogador Número 1, né? Ah, e quer falar sobre isso? Olha aí. Eu adorei o filme. Uh-huh. Mas não li o livro. Também não. É, porque nem tem eu. Dá pra gente discutir rapidamente, porque... Faça o seu monólogo, Afonso. Pensando que eu tenho esse bigode de vilão, eu não sou muito de monólogos, eu gosto de incluir os colegas. Não, porque ele, de cara, você tem um grande problema que é o copyright, né? Você tem personagens que no livro, você tá lá viajando no mundo dos videogames, você tem Doom, você tem Duke Nukem, Lara Croft, essa coisa toda, Street Fighter. E alguns eles conseguiram jogar pro filme, mas outros não. Então, determinados momentos que eram chave no livro, sei lá, ele vai se transformar no Ultraman. E aí tem aquela coisa nostálgica, esquisita, do japonês ali, dos movimentos. E aí no filme os caras, bom, vamos botar aqui, sei lá, O Gigante de Ferro, que é um puta filme, mas não é a mesma coisa. E coisinhas aqui e ali, assim, que eles foram mexendo. Tá, mas olha só, tirando esse preciosismo seu, uh-huh, a gente tem que entender que são mídias diferentes e que tem essas questões de copyright e tal. Sim, nem é meu, nem eu não tenho tanto problema com isso não, mas é porque foi discutido, entende? É, mas você que é o único aqui que leu o livro e viu o filme. Uhum. Você acha que a adaptação perdeu por ter essas coisas? Porque eu, por exemplo, nunca li o livro. Uhum. Pra mim, o filme foi fantástico. Principalmente pela questão de easter eggs, vou dizer. É. Você ficar procurando e achando coisas. Mas a história é interessante, ela vai, ela te leva, sabe? Ela te deixa empolgado. Tudo bem, tem muita coisa de easter egg, de coisa nostálgica que mexe com a gente. Mas funcionou pra caralho pra mim. Eu não saí do cinema pensando assim, puta, o livro deve ser muito melhor, sabe? Eu saí uh-huh. irado, sabe? Que foda. Saiu, eu nunca vou ler essa porra desse livro. É, tipo isso, tô satisfeito, sabe? Já. Você... Não, eu saí satisfeito. Pessoalmente, saí satisfeito porque, voltando àquela questão da estrutura, eu acho que o essencial do livro está ali. O que eles fizeram de mudança muito mais drástica foi que o livro, ele tem um apego emocional. A primeira era dos videogames, com Atari, com jogos muito velhos e com filmes dos anos 80 que são muito antigos e que talvez não estejam tão assim. Por exemplo, a gente falou de um aqui. No livro, tem uma questão deles recriarem o filme Jogos de Guerra. Como é o nome dele? Casado Matthew com a Sarah Jessica Parker. Isso, Matthew Broderick. Do seu filme favorito aí, meio que eu não gosto muito. Todo mundo me critica até hoje porque você fez bullying comigo aqui no Nerdcast. Qual? Curtindo a vida do Lidado. Pra que eu fui falar que eu não gosto tanto desse filme? E falou de novo agora. E aí, no filme do Jogador Número 1, eles colocam a galera dentro do Iluminado. E eu preferi. Falei, cara, acho que conversa com um público maior. Mundial, talvez. Todo mundo conhece o Iluminado. Sim. Agora, Jogos de Guerra, né? Nem todo mundo conhece esse filme. Principalmente a molecada, né? Sim, sim. Aí, a questão do videogame que você falou, né? Ele inclui vários easter eggs de jogos mais recentes, né? Que conseguem... Pois é. Vai fazer coisa de telejogo, entendeu? Que são assim, putz, na década... Posso dar a carteira daqui, ó? Cagar cheiroso aqui? De babaca? Quando nós assistimos a pré-estreia mundial de Ready Player One na presença de Steven Spielberg, no mesmo cinema. Oh. Foi um momento, cara. Só do cara tá lá, já, o filme já ganhou. Você fica genuinamente emocionado. A gente pode estar levemente, exatamente, contaminado por isso. Fica afetado, não tem jeito, cara. O cara tava lá, o Spielberg, o cara fez os filmes mais fodas da nossa infância. Cara. Exato. E aí ele falou assim, galera, vocês viram o filme antes de todo mundo. Por favor, não contem da parada do Iluminado pra ninguém. Ele tinha essa parada bem específica. Assim, era a grande surpresa. Assim, como você falou, certamente ele foi inteligente em fazer um negócio mais abrangente, que ia pegar um público maior. E justamente por isso ele quis que fosse o segredo do filme. Se você faz um filme que é igual ao livro, qual atrativo você tem de levar o cara pro cinema? Isso é uma parada nova. É a mesma ideia, vai ter o mesmo resultado na história, né? Na linha do tempo da história. Mas ele vai te entregar uma outra coisa, sabe? Eu não sei se é muito por aí, não. Porque essa história de que, ah, mas aí a galera já leu o livro. Se a gente for contar, ver realmente estatisticamente, o número de pessoas que leu o livro comparado ao que vai ver o filme é muito pequeno. Então, acho que nem é muito por isso. Eu volto àquela implicância minha como produtor executivo. Eu sei que tem um produtor executivo bom. Espero que o Azaghal seja um excelente. Não sou produtor executivo. Mas seria um excelente. Por adaptarmos o espadachim de carvão, eu chamarei você. Olha aí, excelente. Você bota lá o Mamilo na língua. Mamilo na língua da DAPAC. Você faz esse lobby aí. mas eu acho que é mais questão de querer mudar. Eu acho que tem essa galera, a gente vê muito. Tem um podcast que eu recomendo aí em inglês chamado What the Fuck Podcast. Bem legal, com o Mark Maron. Ele convida uma galera de Hollywood. Eles falam muita história assim. A história tá pronta, o roteiro tá legal. Vamos fazer igual o livro? Ah, mas eu tive uma ideia. Parece simples, mas. E já foi parodiado em alguns filmes até. Mas é isso que acontece muitas vezes. Não tô falando que foi aqui no caso do Spielberg, mas acontece a coisa de querer mudar. Aí chega um astro, tipo o Will Smith, que a gente falou aqui do Eu Sou a Lenda, entendeu? A gente ouve histórias do cara falar, pô, mas aí não vai ter uma cena de ação? Eu sou um cara de ação. É, isso. Né? Acontece isso, do cara não querer fazer isso, não querer falar aquilo, o cara é, sabe, é astro e aí tem que mudar. Pois é. Ou do próprio produtor executivo falar, ah, não, esse personagem tem que estar nesse filme, tem que ser dessa forma. Sim, acontece, né? O Afonso falou aí dessa coisa de que o universo de quem leu o livro é menor do que quem vê o filme. Eu até concordo no seguinte sentido. Eu tinha um livro aqui em casa que eu tava há anos pra ler, chamado Físico, né? Eu já falei, acho que falei sobre ele em algum podcast mais antigo. Tá na minha lista. Eu falei, né? Excelente o livro. E aí, porra, eu tava aqui guardado, não tava dando muita atenção, e aí fui ver o filme. E o filme, é claro, o livro é melhor, mas o filme é bom. O filme não é ruim, não. O filme é legal. Não é espetacular, mas aquilo me deu justamente a vontade de ler o livro, né? Falei, pô, então agora você fica interessado por aquela história e quer saber mais sobre aquela história. Então também funciona nesse sentido que o Afonso falou. De repente, assim, quer saber mais, vai procurando o livro, né? Que é uma fonte onde certamente tem... Né, o livro é mais completo, geralmente mais completo que o filme, né? Ah, isso acontece direto. Ele tem mais tempo pra explorar, né? Isso aconteceu com Pilares da Terra, né? Eu ganhei o livro há 1000 anos atrás, nunca tive tempo de ler, uma patacaça, né? E aí, a bela chaproca. E aí, saiu a série, né? E eu falei, ah, eu vou ver a série, né? A mesma coisa. E comecei a ver a série, achei esquisito. Aí eu falei com o Eduardo, ele, cara, não vê a série, lê o livro. Cara, eu li em tempo recorde. E é gigante. Realmente foda. E talvez eu não tivesse continuado, nunca teria lido o livro, talvez, se eu tivesse dado a chance pra série, porque é muito complexo. E quanto mais complexo, mais difícil é de adaptar, né, cara? Dizem que isso aconteceu, também sem querer criticar, com o Eragon, né? Aquele livro, o Eragon, né? Que nem fala o livro, não li. Ah, eu li. Mas assim, o filme é muito ruim, né, cara? O livro é meio superficial também. É claro que é melhor que o filme. O livro... Mas o filme não deu uma afundada na carreira do livro? Foi o que eu ouvi, mais ou menos. O filme não foi nada expressivo, né? Ele foi esquecido já. Só a gente aí, mais 3 pessoas que estão ouvindo aqui, lembram disso. O livro é muito Star Wars, entendeu? Moleque que mora com os tios e tem é herdeiro de um poder, e aí vem um cara, um mago, e ensina o moleque, ele perde o X, ensina o moleque a usar o poder. E, cara, é Star Wars, só que medieval, entendeu? E, tipo assim, se fez sucesso por causa de alguma nostalgia, alguma parada assim, que as pessoas achavam paralela, não era tão grande coisa, e o filme já foi pior ainda, entendeu? Cara, ele fez sucesso porque os pais do autor eram editores poderosos na Itália, né, cara? Ah, é? Tipo, independente de ser bom ou não, eu não li. Então pode ser que seja foda, cara. Não é foda, é ok. Não, eu só tô sendo vaselina, assim, né, cara? Uhum. Tipo, é o Paolini alguma coisa, não é esse o nome dele? É Christopher Pasolini, eu acho. Pasolini, tem essa história realmente dos pais dele, que a gente tem que ser político, mas às vezes, né, não quer dizer que a pessoa não seja bacana. Papai pagou. Mas às vezes o livro é bom. Dinheiro! Papai, tem dinheiro! Cara, é tipo a Sofia Coppola no Poderoso Chefão 3. Ai. Aliás, excelente conversa. Uma boa puxada aí, hein? Uma boa puxada. O Poderoso Chefão. Dudu, você que é um grande fã aí de Mário Puzo. É, cara, eu li o livro e vi o filme, né, cara? E realmente foi uma puta de uma adaptação cinematográfica. O livro é muito bom e o filme é um clássico. O filme todo mundo viu, né? Sim. Se não viu, não vou nem falar que a pessoa que tá falando, não viu. Mas é interessante porque, nesse caso, não são todos os casos que acontece isso, mas nesse caso, o Coppola e o Mário Puzo trabalharam juntos no roteiro. Olha aí. Né? Então, eu já assisti milhares de documentários de Poderoso Chefão, realmente é dos meus filmes prediletos. E aí tem um documentário que mostra o Coppola, ele lia o livro e ia escrevendo anotações do que ele queria pro roteiro, pras cenas, né? Na margem, né? Dentro do livro, né? Tem aquela área ali em volta do texto, em branco, e ele ia fazendo anotações até o ponto de não dar mais nas páginas. Aí ele pediu lá pra algum secretário dele descolar as páginas e colar elas em páginas brancas, sabe? Papéis maiores, pra ele não ficar metendo a mão em cima das anotações e borrar elas e tal. E aí ele continuou fazendo isso nas novas páginas e lotou de novo com anotações. Então, o nível de loucura, de absorção que ele teve no texto, sabe? E esse trabalho em conjunto com o Mário Puzo. Ele ficava o tempo inteiro, os dois trabalhando juntos pra adaptar aquilo pra tela da melhor forma possível, sabe? É, quando o autor ou a autora tá muito presente, aí a gente tem essa... Sinergia. A J.K. Rowling. Nem sempre isso é positivo, né? Porque se o autor, ele tiver muito poder, isso, como a J.K. Rowling tem, pode, às vezes, dificultar o trabalho do cineasta, entendeu? É, que esse tem a visão cinematográfica, é que... né? Exatamente. É muito parecido aí o Dudu, eu, Dudu e o... E todo mundo aqui, né? Somos todos produtores da literatura, a gente pode falar o papel... E o Sven King sempre martela muito isso, a importância do editor, né? O editor vai lá e ele mete a faca no seu texto, você tá tão apegado àquela cena, àquelas palavras, o editor fala, velho, mas isso aqui não tá. É um olhar fresco, né? Um olhar novo ali na sua obra, e às vezes a autora ali, ou o autor do lado do diretor pode querer, não, mas mostra, dá esse zoom pra isso aqui. Exato, sabe? Não. No caso do Poderoso Chefão, foi até interessante, aliás, é o Chefão, né? O livro, ele foi um caso bem de, não só de adaptação, mas de edição, né? De onde é que você vai colocar as cenas para que elas façam sentido. O livro é o Poderoso Chefão 1 e 2. Até o conteúdo do livro tá no Poderoso Chefão 1 e 2. E aí, como é que você vai montar essa história de forma no cinema, cinematográfica, né? Eles fizeram, então, dessa maneira, da maneira como tá no filme, que eu achei perfeito, assim, né? De jogar coisas que alguns personagens, o livro, é claro, mais completo, mas não perde também. Eles aprofundam muitos personagens que do livro, logicamente, não são aprofundados, mas não tem muito problema, né? O legal de você ler o livro, já vale a dica aí quem tem preguiça de ler e tal, tem vários personagens no filme, né, que estão lá, por exemplo, lá um que é o segurança lá, etc, do Michael e tal, que, porra, aí no livro conta a história toda dele, cara, como é que ele se juntou à máfia, né, o cara é ex-policial. Pra você lembrar um caso específico, lembra que na matança final do Poderoso Chefão, acho que é no 2, que já é o Michael, acho que é no 2, se não me engano, um dos policiais, um cara tá vestido de policial, quando atira no maluco que, acho que é num cara que na porta do fórum, vocês lembram desse cara, mais ou menos? Um cara que tá de vestido de policial. Sim, sim. Então, né, no final do 1, nem isso, é. E esse cara, porra, tem a história toda dele lá. Ele era um sargento da polícia e tinha, porra, quebrado a cara de um cara com a lanterna, aí foi preso, e aí só teve a marra pra... Enfim, aí vai contando a história toda e é muito legal, porque é quase como se você tivesse na literatura, porra, um DVD com centenas de extras, né? Porque você tá se aprofundando em cada um dos personagens. É muito maneiro mesmo. Então, eu aconselho todos a lerem o livro, que é espetacular. Dudu fazendo uma oferta que ninguém pode recusar aí, os ouvintes. O legal do Coppola aí que vocês falaram foi a questão da produção, né? Vocês que já viram os DVDs aí. Ele insistir que fosse filmado em Nova York, né? Porque queriam levar o projeto pra Hollywood. E aí seria tudo estúdio, né? Seria tudo estúdio, seria as coisas de Nova York reproduzidas em estúdio e tal. E aí o Coppola falou, olha, não vai dar. Isso vai ficar fake, né, cara? Não vai ficar legal. A gente tem que filmar. A Little Italy. Caríssimo, né? Caríssimo. E aí vocês filmaram Nova York, mas eles tiveram um problema com a máfia, de verdade. E aí, tipo, porra, cara, essa história esse filme é um milagre, porque além desses problemas todos, eles tinham um problema de ter um agente do estúdio no set pronto pra demitir o Coppola a qualquer momento, porque eles não levavam fé nenhuma que o filme era. Não, e foi demitido várias vezes. Foi demitido e redemitido várias vezes. Eu até, o cara tava na berlinda sem parar. É um milagre o filme ser tão foda, né? É, milagre, mas e foi uma dessas coisas, tudo deu certo, né, cara? Recentemente, no excelente portal de notícias jovemnerd.com.br, fica a dica aí pros ouvintes desse podcast, saiu uma matéria em que o Rick Riordan, autor da série de livros Percy Jackson, ele revelou, posso colocar assim, no blog dele, como foi o processo doloroso de adaptação dos livros dele para o cinema. E ele lá coloca tudo isso que a gente está discutindo nesse Nerdcast e mais um pouco. Ele coloca assim, a transcrição dos e-mails, da troca de e-mails, porque ele foi convidado para ser um consultor, mas é uma consultoria assim de porque a gente é bonzinho. E ele vai mostrando, cara, as coisas que eles foram ficando no livro, a começar pela idade, tinha o Percy Jackson nos livros, ele começa novinho, acho que ele começa com 12 anos, e aí no filme a primeira coisa que os executivos falam, não, vamos fazer um filme pra adolescente, então ele já vai ter os seus 17 anos ali, e aí você vê as cartas do autor os e-mails, né, na verdade, pros produtores executivos, gente, não é, não vamos fazer assim, tem um porquê, vai conectar com o moleque de 12 anos, e depois tem a série de filmes, o moleque vai crescendo, você tem uma longevidade, e outras coisas. Aí ele fala sobre cenas que eles resolveram não adaptar do livro e simplesmente inventar outras. Aquela coisa que eu falei, do cara falando, não, vamos inventar um negócio novo aqui, pra que eu vou copiar? Eu quero também ter a minha ideia. Eu tenho uma ideia de um dragão aqui legal, e de uma mulher que tem uma armadura maluca. É, cara, é doloroso, ainda que muito interessante essa matéria, e lá no blog dele também, cara. Mas ele conta como é que foi o processo de adaptação de Harry Potter pra mitologia grega? Ele disse que a J.K. Rowling inventou uma fórmula e ele seguiu, né? Pensa the numbers. Assim. Inclusive, ele usa isso pra tentar convencê-los. Ele fala, gente, o Harry Potter tá aí dando certo, justamente mantiveram a idade do guri. Mantenham a idade do Percy Jackson. Vamos seguir. Não, queremos fazer um bagulho MTV. Bosta. Esses e-mails, cara, do Rick Riordan, eu não tenho, assim, nenhum apreço pelo Percy Jackson, tipo. Mas me deu, cara, me deu uma agonia de ler. É. Porque era justamente, cara, a proposta dele era fazer uma série de livros e uma série de filmes família. Sim. Ele falava, não, eu quero que seja, sabe, acessível pra pais levarem os filhos. E daí, pá, já fudeu tudo com a proposta de fazer os personagens serem todos adolescentes. E depois com ter piadinhas, né, de inuendo, né, de duplo sentido e coisa e tal. É doloroso. Vem aí mais uma tentativa com Artemis Fowl da Disney. Eu li o livro. Vamos ver o que vai. Ó, eu vou falar, ó. Já vou falar, filme da Disney, o Artemis Fowl. Tem um anão que cava comendo a terra e cagando. Eita! Eu quero ver como é que vai ser isso. Mas uma pergunta. Esse negócio do Percy Jackson aí, por que o cara também, me pergunta, permitiu então que fosse assim, né? Assinou o contrato, amigo. Ele botou dinheiro. Mas é que tá, o cara falou, tem essa quantidade de dinheiro e esse papel pra você assinar. Quer trocar? Assinou, exatamente. Se ele assinou, não pode reclamar. Eu acho só dessa parada, entendeu, cara? Mas que é assim. Aí é que tá, cara. Aí é que tá, Dudu. Eu não sei nenhum detalhe, mas eu vi no blog dele que ele disse que esse contrato veio junto com o contrato de edição dos livros. Sim, ele já vendeu. Os livros com essa premissa de vender os direitos pro filme. E aí, Dudu, é aquela. Eu concordo com o Eduardo. Tá lá o contrato. Ninguém obrigou o cara a assinar. Se ele assinou sem ler, ou se o advogado ele vacilou, porque assim, podia estar escrito lá: você vai ser o consultor, fica tranquilo. Mas a última palavra é nossa. Porque isso estava escrito. Claro, então, claro. Não, mas aceitou. Infelizmente, cara, é a regra do mercado. E aí, outra: se a editora fala assim, tá aqui o contrato, é livre e coisa tudo junto, ou vai ao racha. Se ele aceitou, é o racha, né, amigo? Não, sim. Tudo bem, cara, mas ele tem uma visão do que ia dar certo na história. Tanto é que os filmes do Percy Jackson não deram, né, cara? É só, assim, o tom do post não é um ressentimento, assim, pueril. Ele, inclusive, fala isso, faz parte do jogo. Tudo isso que o Azaghal falou, ele comenta. Não foi o Alan Moore que perguntaram pra ele se ele ia assistir alguma obra dele e falou, você veria o seu filho sendo violado na sua frente? Caralho. A pessoa Você vendeu seu filho! Cara! Mas aí é que tá, eu ia falar do Alan Moore, cara, porque o Alan Moore, eu acho que é um caso parecido, porque ele não pode se preocupar só com ele. Ele se preocupa também com o desenhista, que também ganha dinheiro. E daí, talvez, ingenuamente, ele confiou que os produtores não iam fazer uma coisa exatamente o oposto do que era a proposta das obras dele, cara. A Liga Extraordinária, cara, por exemplo. Nossa! Meu, a Liga Extraordinária, a graça da HQ é o cinismo dos personagens e aquela subversão das coisas vitorianas. E no filme tem o Mr. Hyde fazendo sinal de joinha e sendo o Bud da galera, assim, meu, é exatamente o oposto. Cara, eu não consigo dar razão pra ele no momento que ele aceitou a grana e assinou o contrato. Mas, ô, David, deixa eu te falar uma coisa. Nesse caso... Eles deram um quadrinho? Eles não ganharam dinheiro com um quadrinho? Não deu certo ali? Não. Puta, se eles precisavam de mais dinheiro e aceitaram esse mais dinheiro, e a obra, uma obra não anula a outra. Quem gosta dos quadrinhos, se ele prefere focar nos quadrinhos, foca, entendeu? Sim, mas você pode lamentar como funciona. Você pode lamentar, enquanto artista falar, gente, é uma pena que... Na real, eu não sei nem se ele pode lamentar, porque muitos desses contratos aí, tem a cláusula lá que diz que ele não pode ficar falando mal. Não, ele fala que inspirou, ele diz que agora eu posso finalmente falar sobre e tal. O conselho é, advogado, e entenda o que você tá assinando. Por isso, o cara assina sem entender, ou se ele entende e assina mesmo assim, é foda depois o cara vir reclamar, né? Porque assim, se o cara bota no contrato, tá assim, eu posso mudar a sua história inteira e manter só o nome, e você assassina. Claro, mas eu acho que uma coisa é reclamar, outra coisa é lamentar. Não sei se... No caso do Alan Moore, eu entendo e defendo ele, o Dave. Porque o cara é bruxo. E componente material custa caro pra caralho. Aí eu entendo. Ó, nosso querido amigo Paulo Coelho tem esse negócio que ele vendeu os direitos do Alquimista muitos anos atrás. Eu recuso adaptar desde tempos imemoriais. Não, o Paulo Coelho, ele tem uma cartada na manga que dura até o momento que ele deixar essa existência. É, porque ele vendeu os direitos do Alquimista, só que o estúdio, acho que é o Warner, o estúdio, gentilmente e espertamente, manda pro Paulo Coelho o roteiro e ele nunca gostou de nenhum e sempre falou, uma merda. É, ele gostou de um que os caras não gostaram, né? É, exato. E aí os caras, espertamente, porque não fazem o filme, porque sabem, se fizerem um filme com uma desaprovação do Paulo Coelho, esse filme flopa, entendeu? Uhum. Então o que eles estão esperando? O cara partir dessa, aí sem lançar o filme, porque aí vai pegar um super hype do que da obra mais foda do cara, tem o cara pra bloquear, caso ele não goste, porque até então não tem nenhum roteiro que ele tenha aprovado, que ele tenha gostado de fato, entendeu? O único que ele gostou, os caras não gostaram. Então é a opção do estúdio, entendeu? Os caras estão sendo mais inteligentes nesse caso. É um investimento a longo prazo, tá aqui, a gente tem esses direitos, a gente comprou, é nosso, vamos esperar o momento certo de lançar, entendeu? Pois é. É, eu acho que é. Mas é um caso muito específico de um autor que tem uma força de vendas e expressão em redes sociais enorme, né? É, eles não lançam porque eles têm medo justamente que se ele falar uma merda, ele vai gongar o filme. Agora não vou falar, é o maluco do caralho eremita, ninguém sabe, se vê o cara na rua, deixa dinheiro, entendeu? E aí, o cara não sabe usar rede social, não sabe usar nada, escreve a reclamação e amarra num pombo correio, e aí foda-se, pode falar mal, tô um pouco fudendo, é isso, claro, ninguém vai ouvir você mesmo, sabe? Essa aqui é a parada. O cara é poderoso, o cara é bruxo. Bernard Cornwell, a série Crônicas Saxônicas. É uma das séries mais incríveis que eu já li. Não terminei de ler, porque ele também não termina nunca, né? Exato. Não termina, eu tava lendo, é fantástico também, mas não termina nunca esse cara. Tá no décimo livro, né? É isso? Tá décimo livro, né? Eu tava vendo, eu sigo o nosso querido Bernard Cornwell lá no Facebook, e aí ele botou, vai sair 11º livro do Crônicas Saxônicas, finalmente Uhtred vai tomar Babenberg lá, que é um negócio que o cara tá desde a primeira, porra, a primeira série. 10 livros, exato. Pô, cara, no momento estou lendo o 5º livro. Ele já falou que ele vai escrever isso até morrer. Sim. Não falou, não. Falou que quer fazer mais um ou dois. Falou pra mim. Falou pra mim isso. Ó, quando uma... Sim. Ah, que você fez a entrevista com ele, né? Você entrevistou ele. Ele peraí, falou... Porque eu li uma notícia que ele falou que ia escrever essa merda sem compromisso, era a novela dele, e que ele escreveu isso até... Você tá me dizendo que existe uma informação em off sua que isso termina, talvez, em um livro ou dois? Inside Information. Não é em off, a entrevista é publicada lá no blog da Record. It's on. Ah, então... Olha só, ele fala assim, eu preciso terminar a série de Ultra, e eu vou. Eu gostaria de escrever, pelo menos, mais um livro da série Char. Ele fala que vai terminar aqui. Mas é que eu vou, não significa que ele vai terminar em um, dois livros. Esse cara vai escrever 10 livros ainda nessa porra, cara. É, pode ser. É difícil, é difícil. Eu me decidi assim. Porque assim, antigamente existiam as trilogias. E aí você sabia que você ia ler um... Hoje não tem mais, né? Hoje acabou. Hoje acabou, hoje são sagas. Hoje escrevem-se livros de 600 páginas, escrevem livros de 1000 páginas, e esses livros não são uma história fechada, e tem continuação. Ó, isso é indireta pro Leonel, cara. É, eu sim. Tô me sentindo vítima de bullying aqui. Saquei agora. Eu recebi aqui, eu tô fazendo obra aqui em casa, os caras mandaram entregar os tijolos aqui, né? Fala, eu passei. Sacanagem, eu abri assim, não, pô, os livros do Leonel que tinha mandado. Sem sacanagem, meu irmão. Dois tijolos assim de 1000 páginas ali, né? É, não, é um desgraçado. Eu passei lá no stand do Leonel, lá na Comic Con, falei, vou prestigiar meu amigo, fui lá comprar o novo livro dele, todo feliz, aquela montanha de pessoas em volta da gente, que bacana, tal, só Leonel me entrega, velho, um bloco de pirâmide, um saco plástico, o saco plástico deu aquela esgarçada que ele fica até transparente. Dá uma chamada, né? Uma chamada, falei, ah, Leonel. É assim, cara, quando... Tem uns livros que são porra de arma pra levar, cara, que é um negócio... Perdeu meu garoto, hein? É, cara, assim, tu sabe que tem um problema quando tu lança dois livros no ano e o pequeno é A Lenda de Rough Gunner volume 3, que tem 640 páginas. É, não, a molecada hoje não sabe nem contar até esse número, né? Mas o que acontece? O Cornell tá nessa vibe, ele e o Martin, de escrever pra sempre. Eu não vou terminar mais a história. Vou escrever. E como as pessoas gostaram, eu vou escrever essa merda pra sempre. Foda-se. Continuar fazendo. Capaz do cara morrer e ter alguém psicografando o final da história. É. Foi o que aconteceu com o Wheel of Time, cara. O Wheel of Time, o cara, ele já tinha escrito 12 livros de mais de 1000 páginas. É, inclusive, eu acho insuportável se não conseguir ler. E o cara morreu e ele tinha um outro escritor que acabou a série. E daí, assim, o que poderia ter sido mais 10 livros foi 2, o cara fechou assim e um abraço. Pois é. É, tal como aconteceu com Crônicas de Gelo e Fogo, que é esse é o nome da série, e o primeiro livro se chamava A Game of Thrones, e esse virou o nome da série, o Crônicas Saxônicas tem o primeiro livro, se chama O Último Reino, e esse virou o nome da série adaptada, The Last Kingdom. Eu fiquei puto porque, pô, tava todo mundo falando do Last Kingdom, Bernabéu, eu falei, cara, preciso assistir essa porra, aí tu assiste essa porra, aí finalmente parei, consegui me organizar nas séries, vou começar a assistir. Aí quando eu comecei a assistir, achei legal, aí falei pro um amigo meu, falei, pô, comecei finalmente Last Kingdom, ele falou, não, cara, você tem que começar com Vikings. Aí eu, porra, o que que, tá acontecendo? É por onde que eu começo, então? Essa Vikings, eu não sei se tem livro? Não, acho que não. Não, o que ele tá dizendo é porque o Vikings, esse tá maneiro, e tá ficando bem bacana isso nas duas séries mesmo. O Vikings é a versão mais maneira do... Não, o Vikings, o final do Vikings, ele tá colando com o início do Last Kingdom, né? Porque já tem os personagens, porque o Vikings são os nórdicos, né? É, mas ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só o período histórico que você tá dizendo, entendeu? Não, a história não conecta, não. Tem a ver que são Vikings, né? Imagino eu. Não, o período histórico, porque como os dois são históricos, tem personagens históricos mesmo, que tem nas duas séries. Por exemplo, o rei lá de Wessex, que é o Alfredo, ele aparece como um rei mais velho, 40, 50 anos do Last Kingdom, e no Vikings ele tá com seus 15, 16, entendeu? Ah, então, por isso que falaram isso. A série de livros de Crônicas Saxônicas conta a história da invasão dinamarquesa na ilha da Grã-Bretanha, né? Ali você se tornaria a Inglaterra, a Escócia, etc. Isso. E a luta para expulsar os dinamarqueses e unificar, né, o que seria a Inglaterra, né? O Alfredo Grande foi o rei unificador, né? Isso é história, não é? Isso. Spoiler da série. E aí o Cornell conta através de um personagem secundário, mesma coisa que ele faz também, tem a fórmula dele, né? Ele pega um personagem secundário. Não, secundário não, fictício, né? É um personagem fictício, que não existe na história, e ele passa a ser uma testemunha da história. E é assim que ele escreve os romances históricos dele. É, o legal desse personagem é que ele tem essa dupla nacionalidade, porque ele nasce, ele é um saxão que foi criado entre os nórdicos e depois volta e fica flutuando esses entre esses dois mundos. Esse é o grande barato do protagonista. Isso, né? Exato. Ah, não sei. Eu prefiro Como Treinar Seu Dragão. Acho mais... Mas aí a série, assim, eu que li o livro, comecei a ver a série, eu falei, puta, cara, não tá lá. Não tá lá. É, eu preferi Vikings, por exemplo. Não. É muito ruim Vikings. Então, cara. Tá vendo? Não, então, mas aí... As pessoas se dividem. Não sei o que eu faço. O Viking fica... Não vem nenhuma das dúvidas. O Viking fica olhando, fazendo cara de gatinho. E o olho dele muda de cor toda hora. Ai, não, cara. Muito ruim. Tá muito amargo, Dave. Não tô, cara. Eu concordo com o Dave, cara. Vikings é muito chato, cara. Eu tentei ver. Não dá. É maneiro pra caramba, cara. Mas aí o Tucano falou que na terceira temporada aí do The Last Kingdom, mudou tudo, que ficou bem mais maneiro, bem mais próximo do livro, bem mais interessante e tal. O que eu achei que na primeira temporada tava muito, sei lá, pouca grana, estamos fazendo aí o que podemos, entendeu? Já ouvi falar isso também. Tem 6 caras aí, o jogo de câmera pra parecer que tem mais. É, e a caracterização, você fala assim, pô, esse cara devia estar mais sujo, devia estar mais, entendeu? Sei lá, tá muito limpinho, essa roupa tá muito nova, sei lá. É meio novela da Record, assim. Foi a minha impressão, exatamente. E aí o Vikings eu achei mais caracterizado. Mas eu só vi a primeira temporada de Vikings e só vi alguns capítulos de The Last Kingdom. Tem outro problema também, negócio de série que faz... Série de livro que não tá acabado. Então, esse mesmo problema do Game of Thrones é essa. A série de livro não tá acabado, a parada vai pra Forever e a série agora tá indo e aí cada um vai escolher o que faz, né? Vai pra um lado, outro vai pro outro. E assim como o Martin, o Baron Cordell tá pouco se fudendo. Exato. Mas ele tem uma grande vantagem. O Bernard Cornwell escreve muito mais rápido que o Martin. Então isso já facilita alguma coisa. Mas ele escreve livros menores também, né? Porque... Ah, tudo bem. Os Crônicas Saxônicas é livro de 300 páginas no máximo. Não, mas vem cá. Mas, Deus. Mais dois livros. 11, maluco. Ele escreve um livro de Crônicas Saxônicas por ano. Já dá uma temporada, pô. Isso que eu tô dizendo, entendeu? Já, mas ele não faz isso. Também não faz. Faz. Não, faz. Por ano. Um por ano não faz. Não. É muito rápido. Então, tá no 11. Por ano. Tá no 11. Que a gente tem aí, a gente tem hoje 10 livros. 10. 10 livros. Bom, vai ser o problema é ele escrever mais 10. Que a gente vai escreve muito bem. Eu quero ler o livro do cara. Mas ele tem que terminar essa história, meu irmão. Eu não vou começar a ler, porque sabe o que acontece? Você esquece. Eu esqueci tudo já que eu li. Esqueci. É, tem que começar de novo, exatamente. É, o primeiro livro é de 2004. Então, em 2018, ele escreveu 10 nesse período aí. É, que eu tô te falando. Em 15 anos, já. Ó, oh, sabe escreveu, algum outro... E ele escreveu outros livros nesse meio tempo também, né, cara? Escreveu uma porrada. Porrada. E o Pistoleiro, do Stephen King, teve esse mesmo problema, né? Os caras condensaram uma cacetada de livro em um filme só e ficou, como disse o velhinho do café, uma porcaria. Que velhinho do café é esse? Ninguém que viu. Eu acho que ninguém conseguiu ver, cara. Ninguém deu nem essa chance, cara. Nossa, ah, é uma pena. A gente mandou o Rex lá entrevistar os caras. Ele se amarrou, né? Ele se amarrou, né? É, mas o Rex gosta de qualquer coisa. Rex, não sei. É triste. É porque eu adoro o universo do Pistoleiro. Mas o Stephen King, ele escreve os livros, joga numa cesta e vende por 10 pila. É isso, cara. Não é 10. Ele ganha no volume. Ele ganha no volume. Se você levar 3, é 25 mango em vez de 30. É, que ele escreveu tantas obras e tantas foram adaptadas que ele tem obras excelentes adaptadas, né? A Espera de um Milagre, e por aí vai. O Nevoeiro, que é até recente, que é excelente também. Filmes de terror e filmes que são drama. E outras que são uma merda mesmo. Então é difícil. Eu acho que ele não se importa mais. Não. Ele falou assim, ó, você já escreveu isso aqui. Você quer que venham cheques aí todo ano? Ele quer, então beleza. Não, o Stephen King também, ele tinha uma prática antiga, eu não sei se ele faz mais isso, acho que o Dudu e o Leonel lembram, de que ele vendia os contos, os direitos dos contos dele por $1. E os livros, pros grandes estúdios por uma grana legal. E ele dizia que ele fazia isso pra incentivar pequenos produtores e diretoras de filme a terem um bom material pra tentar fazer um bom filme e era legal, eu gostava dessa ideia. Já que voltamos ao terror, eu gostaria de falar também de um livro barra filme que eu sei que todos viram, pelo menos o filme, que é O Exorcista. Boa. Que é outro no estilo O Poderoso Chefão. Esse realmente foi adaptado, e aí é O Poderoso Chefão, que eu falei que tinha muita coisa no livro que não tem no filme, porque o livro, né? No Exorcista é um livro mais ou menos curto, em que tá completamente adaptado, tá tudo, tá no filme. É, naquele estilo que eu falei, que é um pouco quase da 20, mas no caso bom aí, né? Porque a adaptação no cinema foi excelente. E eu digo o seguinte, se você for um dos caras que, como eu, não teve medo no filme, porque eu não tenho medo de filme de terror. Ah, machão. Leia. Leia. Machudo, Dudu. Porra. Para. Olha só. Falou que é um problema ter medo. Calma aí. A pessoa tem medo. Agora, a única coisa que o filme de terror pode me causar é um susto quando vem aquele jump scare, sabe qual é? É isso. Mas calma, vamos lá. E aí eu só quero comentar o seguinte. O livro, esse dá um cagaço inacreditável. Porque é o seguinte, pensa na seguinte situação. O filme, porra, você tá vendo o filme e aí você vê que lá, porra, tem os atores que estão, né, representando, tem a produção, porra, a própria fita, DVD, coisa que você bota ali e tal. Já o livro, você, a experiência de ler, é até interessante falar isso até agora, a experiência da leitura não substitui o cinema, não substitui porque ela é muito diferente, quer dizer, é uma relação muito mais próxima e de cumplicidade que o autor tem com o leitor. É um trabalho em conjunto. O autor coloca os elementos, o leitor monta. Essa que é a grande magia da literatura. E aí, quando você vai montando aqueles elementos de terror, você fala, porra, bom, então será que se existir um demônio aqui, será que a minha mente não pode estar traindo ele e tal? Então, você, com o livro, você tem essa relação. Então, o livro é realmente dá um cagaço. E vou te falar, se você aí escreve ou quer escrever sobre demônios, tem o melhor diálogo já escrito, falado por um demônio, né, que até tem no filme e tal, de toda a literatura, na minha opinião, cara. É um livro foda. O Exorcista Vocês viram um filme, leiam o livro, não deixem de ler. Olha aí, já à venda na Nerd Store. Um link aqui na postagem. Você leu, Leonel? Leu o Exorcista ou não? Não li ainda, cara. Cara, você tem que ler, cara. É foda. É foda pra caralho, cara. Não, pai, agora eu vou ler, tô comprando aqui. Cadê na Nerd Store? Não tô vendo. Não, e se liga, e é bem rápido de ler. Assim, uhum. Sabe? Revelação aqui no Nerdcast, o Dudu é pai do Leonel. Não sei se vocês pegaram essa aí. Caramba, que bacana, né? Tudo em família aqui. Realmente é empresa familiar em todos os sentidos. É, mas tem essa coisa de você assustar. Como é que você vai assustar a pessoa com determinados conceitos que no livro, isso tudo que o Dudu defendeu, né? E às vezes acerta, traduzindo pro visual, e às vezes erra, né? Eu dei o exemplo da coisa, que eu acho que erraram ao mostrar a galera flutuar. O Bebê de Rosemary, por exemplo. Eu nem lembro se é um livro, mas só pelo exemplo. Eu sei que é um filme antigo, muita gente que tá ouvindo aí não assistiu. Mas eles não mostram o bebê. O tal bebê do título, né? Que supostamente é o filho do diabo, ou o diabo reencarnado, na verdade. Né? Na hora você só vê a reação das pessoas olhando o bebê. No caso, a reação da mãe, né? E você fica apavorado com isso. Fica com medo do que ela pode estar vendo. Acho que alguns filmes conseguem traduzir esse sentimento do livro bem. Uma adaptação que eu sempre fico muito curioso pra ver no cinema é qualquer uma do Lovecraft. É justamente por esse quesito, né, Leonel? Exatamente. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho o Lovecraft um autor muito complicado. Muito difícil. De adaptar. O próprio imagem que a gente tem do Cthulhu é um negócio que foi se criando a partir das descrições dele. E assim, nem na época metia medo, né? Tipo um Godzilão, só que com uma cara de polvo, né, cara? É, o legal do Lovecraft é que as deidades que a gente, no exemplo que a gente falou agora do Cthulhu, são representações daquilo que o seu cérebro consegue traduzir. O final do It original, do Tim Curry, o filme pra TV e tal, que ficou famosão, ele foi muito criticado por causa da aranha lá. E no livro, não é exatamente uma aranha. A gente vai ver como é que eles vão fazer agora nessa versão nova, na parte 2. Mas no livro, ele comenta que a aranha, ela é uma manifestação. É bem Lovecraftiano, sim, né, a uhum. coisa. É a coisa mais próxima. Eu lembro que a frase é um negócio assim. A coisa mais próxima que eles conseguiam enxergar aquela merda na frente deles era uma aranha. Uhum. Porque ele é um bagulho cósmico. Tem uma hora que ele, quando ele no livro, ele abre lá a boca dele, vem a luz, né? Eu lembro que eles comentam assim que eles enxergam o resto da coisa na outra dimensão, que também é uma coisa do Lovecraft. Você viu um pedaço da coisa aqui, mas todo o resto desse verme cósmico, que seja que é a coisa, ele tava do outro lado. Então é um negócio muito difícil você traduzir. Mas às vezes é melhor você não mostrar o tubarão. Mas vocês não acham que o True Detective foi bem nesse sentido? Foi. Muito bom. Foi muito bem. Muito bom. Pois é, então, foi exatamente isso, sem, né? Não é adaptado em nenhuma obra do Lovecraft, mas usa a mitologia, né, dos mitos, sim, de Cthulhu, e acaba, pra mim, pô, sendo uma série magnífica aí. O True Detective é engraçado, eu vi com a minha esposa, né? E ela não leu Lovecraft ainda, ela viu só achando uma série foda. E no final, a nossa impressão foi bem diferente. Eu pensei, eu falei, pô, pera, foda, pera, né? Peraí, eu não tenho essa cultura toda de Lovecraft que vocês têm. Uhum. Vi a série, gostei da série e achei o final uma merda. Por quê? Fala por quê. Porque, pra mim, não entregou nada. Porque eu não tava tendo essa visão Lovecraft aqui que o Leonel tá falando. Agora eu quero ouvir qual foi a sua reação do final dessa série. Pra mim, a reação, eu não lembro de todos os detalhes mais do True Detective, que eu já vi faz uns anos, né, cara? Mas ele faz muitas referências ao Rei de Amarelo. Isso. Tem a cidade de Carcosa, né, que na série é uma, tipo, uma fazenda, né, um negócio assim. É, eu diria que, em essência, o personagem do Matthew McConaughey, ele é um niilista, né? Eu tô resumindo muito, assim. Ele, sim, é um cara que não acredita, uhum, em nada, não tem sobrenatural, nós somos um acidente evolutivo. E ele sugere que, no final, ele viu algo tão grandioso que isso chacoalhou essa descrença dele. Exato, cara. Eu achei uma pegada muito foda com os próprios conceitos de Lovecraft. Nada. No final não era nada. Era só uns malucos aí. Não, tanto que ele fica lá, lembra, Dave, na cadeirinha de roda? Ele vê que ele ficou meio abalado, assim. Ele tipo, cara, o que foi que eu vi? Essa, inclusive, é uma frase que nos livros do Lovecraft, pra você que não conhece tanto, ela é muito comum. Tem uma obra que o Del Toro, ele tá há muito tempo querendo adaptar, que é o Na Montanhas da Loucura, que no final, o payoff é justamente você não enxergar o que o personagem virou pra trás e enxergou quando eles estão fugindo lá do local. Só de você ver a reação do cara, assim como eu falei do bebê, né? Bebê, você fica apavorado. Fala, caralho, velho, o que que ele viu? E tem uma frase que ele grita também, Tekelili, Tekelili, o monstro grita, né? Aquela porra, você fica, caralho, o que que era que ele viu? Então, isso que acaba tinha, de... Isso tinha no começo daquele Cloverfield, né? Boa, é. Que tem uma leve... O monstro, você não sabia que porra é essa que tá acontecendo, era bem... Aí no final mostra o monstro, caga tudo. Tem uma coisa que é bem bacana, tem várias paradas, mas assim, primeiramente, por ser bem Lovecraftiana, essa coisa niilista do personagem principal ser como os personagens dos contos, né, dele, que são bem assim, né, eu sou uma bactéria na pia do, sei lá, dos deuses e tal, o cara você é muito... muito mas o mais bacana é uma coisa que até tem nos livros do Cornell, do Arthur, que é a magia, esse mistério sobrenatural, será que existe ou será que não existe? Isso que eu acho que é uma coisa bem bacana, e o personagem principal do True Detective é um cara que tá meio que se envolveu com droga, então ele tem várias bad trips, e aí ele vê algumas coisas que você vai a critério do espectador achar se aquilo ali é uma viagem do cara ou se realmente tem magia envolvida na coisa. Então isso que eu acho que foi bem no limite exato que a gente tá falando aqui desde o início, mostrar ou não mostrar. Eles mostram, mas não mostram. Então, olha, sabe um outro filme de terror que faz isso brilhantemente? O Enigma do Horizonte. Oh, não, mas ele mostra bem, né? Não, quando ele mostra, entre aspas, a gravação do que a equipe da nave... A nave não chega lá no inferno? Lá, você não vê direito. Quando eles recuperam a fita que gravou o que aconteceu com a tripulação original da nave, você só vê no canto da tela, você vê a reação das pessoas também. Esse filme é bem Lovecraftiano. É do Paul Thomas Anderson, do Paul W. Anderson. Você também não vê a parada, né? Você fica também, caralho, velho, o que eles estão enxergando aí que é assustador? Então é um autor realmente muito difícil de... Só os nomes das criaturas, a gente fez um Nerdcast aqui, né, sobre o Lovecraft, são nomes complexos, assim, que são sempre uma tradução humana pra algo que... A gente não fez, não fez. A gente não falou de Lovecraft aqui? Não, Lovecraft. Ah, cara, uma série que eu acho que adaptou muito bem o livro, tá adaptando pelo menos, é o American Gods, cara. Eu adorei a série. Eu li o livro, achei foda. A gente tá falando disso há um tempão no Nerd Office e eu gostei pra caralho da série. Também li o livro. E tô gostando, tô vendo ainda, tô na metade, mas... Tá na metade? Tô, cara. Tem que editar a música de outro dia também. Indignado. Tá sabendo, vai começar a segunda temporada aí, né? Eu sei, vou ver até o final, mas eu tô... O cara entrevistou o Valandro e não viu a série do cara, que vergonha. Eu vi até a metade. E eu li o livro também, rapá. Mas eu achei maneiro que, assim, primeiro, o livro é de 2001, então muita coisa, assim, merecia ser atualizada. Muita coisa mudou. Principalmente quando você tá falando, né, a história dos os novos deuses, os velhos deuses, com aquele conceito clássico do Neil Gaiman de a veneração, né, que se coloca a um deus, a um conceito, dá poder àquele deus, né? Eles são personificados por avatares, né, na Terra. Qual youtubers? Novos influencers, deus da treta. Então não é assim, tipo assim, não é só um deus antigo para que as pessoas rezavam, mas como o deus das autoestradas, né? Que não é porque as pessoas rezam nas autoestradas, é que morrem muito, então são considerados sacrifícios, né? E a mídia, né? Sacrifício e penitência, né? De ficar ali. Exato, né? E os novos deuses, por exemplo, a mídia, a TV, como se fosse, né? Isso mais em 2001 do que hoje, né? Mas a TV era tipo um altar, né, de veneração, né? E a mídia, ela não... hoje mudou porque hoje você fica com o celular na mão, então não é um altar, é mais um amuleto, né? É uma bíblia, né? Você fica com ela na mão o tempo inteiro. Mas se mistura muito com a tecnologia, né? Porque o deus tecnólogo lá do livro, ele representava como um gordinho que andava numa limusine e com óculos escuros, e quando ele levantava o óculos, ele tinha aquele olho iluminado verde, como se fosse aquele monitores de fósforo verde, computadores da década de 80 e 90, né? E aí esse conceito mudou. Esse personagem na série é muito mais abrangente, muito mais moderno do que essa visão de 2001. Então eu achei incrível. Ele é muito mais realidade virtual, ele tá em todo lugar, ele é muito mais presente, né, do que o outro, né? Então eu achei maneiríssimo isso na série. E um negócio que eu achei que ficou muito bem adaptado foi o personagem principal, cara. Que o Shadow, no livro, ele sempre me passou a impressão que ele era praticamente um avatar do leitor. Ele era um cara estoico, né? Não tinha muita reação, ele simplesmente passava pelas páginas, páginas, assim, e ele tinha esse nome, né, Shadow, e daí, e na série, cara, o ator é muito bom, ele passa, ele, no bom sentido, ele tem uma cara de paisagem, assim, né, cara, então vai acontecer toda uma maluquice ao redor dele, e ele vai se mantendo, vai tendo uma reação meio neutra, mas apropriada, assim, vai nos puxando pra história, eu achei muito legal, cara, eu acho o Shadow, ele não é exatamente um personagem que tu empatiza, ele é um personagem que serve como um conduíte, serve como olhos pro leitor, pro espectador. É, e ele vai descobrindo assim como a gente, né? Tudo que tá acontecendo em volta dele. E, cara, não podia ter outro ator pro que não fosse aquele cara não que eu falar. Esqueci. Olha! Não pode falar, não. É verdade, não podia falar. Caraca, spoiler, mas muito na caralho. É verdade, tinha esquecido, cara. Foi mal. Esse personagem é incrível. Ele, o ator é incrível, né? Ele é um cara que faz você acreditar que é ele, né? É ele. Mas assim, teve uma parada que eu... Muitas coisas que eu curti, mas teve outras que eu não curti. Por exemplo, no a deusa do amor lá, né? Da paixão, do sexo, amor e tal. Fernanda Lima. Eu queria que... Exatamente, o que eu ia falar. Queria que fosse Fernanda Lima. Não, caraca. No livro, ele descreve... Aquele negócio do poema Volga. Ele descreve que ela tá transando com os seres humanos lá e ela engole os caras pela vagina. Como uma deusa. Mas é uma parada muito mitológica, sabe? Tipo assim, quando ele descreve no livro, quer dizer, como assim? Caraca, como... Você não consegue visualizar isso. É uma, tipo assim, ela absorve... Só no Japão. No Japão dá pra visualizar. Ela absorve e engole os caras, é como se fosse o sacrifício e isso que alimenta o poder dela, etc. E aí, na série, eles tentam reproduzir isso visualmente. E ficou muito estranho, cara. Porque o cara vai diminuindo, cara. O cara vai diminuindo. Vai ficando pequeno. E vai entrando nela, entendeu? E fica estranho, entendi, né? Sabe? E aí esse negócio da adaptação. Você quer mostrar isso dessa forma? Porque ele fala que a mulher engole os caras pela vagina. Uh-huh. E aí na hora de fazer na série, ele, ó, vou mostrar isso visualmente. Então não fica assustador, sinistro e tal. Fica caricato. Uh-huh. Fica meio, ah, que bizarro, que engraçado, sabe? Não é engraçado, mas fica, não é a mesma sensação, entendeu? De quando você tá lendo. Essa que é a dificuldade de você... O que que você vai adaptar? O que que você vai mostrar? Pois é. Né? E o que não vai mostrar... Se só uma sombra na parede, né? Exato. É. Pois é. Você já ia entender. Depois ela sozinha na cama. E... Entendeu? Mas não ia ficar legal também. É, sei lá. Como eu falei anteriormente, existe uma... Como, na escrita, né? Na literatura, primeiro que você já tá entretido com o próprio texto. Né? Se o texto é bom, aquilo já te... E segundo que na literatura, como existe essa cumplicidade que eu falei antes, entre leitor e escritor, o leitor pode tomar uma certa liberdade de até mudar algumas coisas. É comum, por exemplo, você descrever um personagem, sei lá, cabelo louro, tal coisa, e o leitor simplesmente quer mudar. E aí passa vendo o personagem da maneira que ele quer ver. Na literatura isso é possível. Na audiovisual isso é diferente. Tem um filme da Scarlett Johansson que ela faz isso. Ela consome os caras. É? É, aquele Under the Skin, sob a pele. Ah, ela virou uma pelinha solta numa gosma preta. Bastidão. O filme é uma merda. Mas é. Olha, não é pior do que aquele que ela vira um pendrive no final. Esse, não dá pra entender. É, pois é, tem coisa que é melhor não mostrar, né? Deixa. Eu que o Dudu falou aí, os Finkings. Mas sempre... o Matt Sweeney, eu achei irado. Os deuses, na maioria dos jogadores, eu achei a representação bem foda. A mídia é, puta, maneiríssima. É, Gillian Anderson. Tá mudando de personagens, porra, de foda. Ícones da cultura pop. Eu achei muito maneiro. Sim, falando através da televisão, né? É muito maneiro. Queria falar das adaptações, declarar meu amor às adaptações de Tom Clancy. Oh. De tudo. Eu acho que o Tom Clancy acabou virando uma marca, né? Que até quando vem coisa nova, não que tudo seja maravilhoso. É que o cara transcendeu, o cara vira jogo, mano. Desde tempos dos inícios lá, Rainbow Six é antigaço, né? E assim, Caçada do Tubo Vermelho foi o primeiro livro do cara, virou filme rápido. Is that the one with the submarine? Eu considero o melhor filme de Guerra Fria, uma situação... Eu acho um filmaço também. Eu nunca li o livro, mas acho um filmaço. Mas eu me pergunto aqui, daria certo hoje em dia esse filme? Como foi feito naquela época? Não tô dizendo uma nova adaptação, não. Mas de época. Tinha uma questão muito importante pra esse filme dar certo, e por que deu certo, que é... Ele falava de Guerra Fria, que era algo muito presente na vida de todo mundo, né? Guerra Nuclear. Muita gente que viu esse filme, viveu essa época, entendia o sentimento. E aí uma outra coisa muito característica dessa época, que é, o filme tinha o Sean Connery, que era um um aval que ia dar certo, que todo mundo adorava o cara um puta ator, era um aval a ponto de você aturar ele com aquela peruquinha. Pô, bem feita a peruca. Peruca tá fora hoje de moda. Dia, então, hoje em dia funciona? Você olhar pra aquela peruca safada do Sean Connery, aquele russo com sotaque de Scottish. É, exatamente, hoje em dia. Tem uma suspensão de descrença enorme. Exato. Porque tem o nome Sean Connery na parada. É, exatamente. É, não sei. Esse escocês com peruca fingindo que é o capitão russo. É muito foda que é uma impossible situation, o cara quer deserdar pros Estados Unidos e pra... E ele vai dar o prêmio, que o maior prêmio possível, que é entregar o submarino stealth, né? Que eles inventam a tecnologia, né? Das lagartas silenciosas. Isso significa que eles falam, ó, o cara pode chegar aqui no porto de Nova York e bombardear a gente com, né, mísseis nucleares e ninguém vai ouvir até a explosão. Uhum. Então é uma situação muito maneira em que o Jack Ryan é apresentado como o analista da CIA e tal, que o cara tinha uma teoria que o cara queria desertar. Porque os russos, o Capitão Ramius manda uma carta pros russos dizendo que ele tinha intenções de desertar. Porque o cara era a honra dele e tal, não sei o quê. E os russos, sabendo disso, desesperados que o cara ia entregar a maior arma, a arma mais secreta deles pros americanos, eles dizem, começam a caçar ele, por isso que é caçado Outubro Vermelho, né? Era o nome do submarino, Outubro Vermelho. E eles dizem pros americanos que o cara enlouqueceu. Oh. E aí eles falam assim, olha, ajuda a gente, porque a gente não quer que esse cara comece uma guerra. Então vamos matar esse cara em conjunto. Os russos e os americanos, em plena Guerra Fria, estão trabalhando juntos para destruir um cara que, teoricamente, ficou maluco. Mas o Jack Ryan tinha a teoria de que ele queria deserdar e a história toda é essa. Ele querendo provar a teoria dele em alto mar, no submarino USS Dallas, e é um filme incrível. O Jack Ryan foi o personagem que foi transcendendo também em muitos outros filmes, né, de outras adaptações. O Harrison Ford fez um excelente Jack Ryan e tal. Teve outros Jack Ryans mais jovens aí. Ben Affleck, né? Nossa. O Capitão Kirk lá também foi um Jack Ryan e tal. E agora, mais recentemente, o John Krasinski na série Jack Ryan. Que eu achei muito maneiro. Não é exatamente adaptada de um romance específico do Tom Clancy, mas o conceito do personagem atualizado pro nosso mundo. Então, assim, eu vi a série e achei muito maneira, porque eu gosto muito do personagem. E o John Krasinski, apesar de ser um Jack Ryan mais jovem do que... Mais, né, regulando a idade com o Ben Affleck quando ele fez, né? Que é um Jack Ryan mais inexperiente do que o Harrison Ford, por exemplo, que é o cara mais velho e tal. Achei maneiro porque mostra justamente a ascensão do cara entrando, começando como analista e metendo a cara no universo de terrorismo, inteligência, contra-inteligência. Então, achei uma bela adaptação, querida Amazon Prime Video. Gostei muito e tô esperando a segunda temporada aí, ávido, porque sou mega fã. É impressionante você fazer um filme de ação maravilhoso sobre um analista. O cara é analista, não, então isso é irado. Isso é maneiro, cara. E mais interessante ainda é você transformar o John Krasinski, que era o bobo do escritório do The Office. Não é incrível? Um astro de ação fodão hoje em dia. É incrível. Mas assim, tem uma coisa muito legal, porque ele realmente tá nessa pegada. Ele fez um filme de ação. As 13 horas. 13 horas. Filmado. Porra, irado. Manda bem pra caralho. Filme da Michael Bay, hein? É, caraca, o Dick ficou tão grande, sabe? Forte pra caralho. Ficou enorme. Mas no caso do Jack Ryan, é maneiro porque ele não é um herói de ação. É, então, o filme é de ação, mas o herói não é. É exato, porque o cara é um analista, entendeu? E aí se você... E esse é o perigo das adaptações, né? Ah, mas tem que ser uma parada de ação, então a gente vai transformar o cara num herói de ação. Porque nos filmes e nos livros tem o Clark, que é o cara que é o cara de campo. Ele é agente de campo, exato. Exatamente. O Jack Bauer. Exatamente. O Willem Dafoe já foi o Clark, irado. Muito maneiro, cara. O Jack Ryan é a Chloe, amigo. Exatamente. E ninguém quer ver um filme sobre a Chloe, só a cara de quem quer fazer cocô na calça. Não dá. Mas dá certo, cara. Não sei como. É o estilo do cara. É. Sabe por que dá certo? Porque eles conseguem... O cara consegue escrever de um jeito que te atrai. E porque nós somos a Chloe. Ninguém é o Clark, amigo. Ninguém aqui é o Jack Bauer. Pois é. Você vai conseguir se identificar. E ele consegue fazer você se identificar com o Jack Ryan, né? Com o analista. É. E fala, porra, maneiro. Eu podia ser esse cara aí. Eu podia ser esse cara de verdade, sabe? É. total. Só que esse cara é inteligente, esse cara é inteligente. Apesar de sujar a mão, entendeu? Na maioria das vezes você se identifica com o cara que tá ali metendo porrada, né? É. Fazendo vingança, trazendo justiça. Mas nesse caso não, você se identifica com o cara que tá fazendo a diferença e que não tá ali com duas submetralhadoras dando tiro pra cima, sabe? Não é de graça, porque, assim, tem até a frase que ele repete muito, né? Tem no Caçado de Outubro Vermelho. Você não, o cara fala assim, olha, você tem 3 dias pra provar a sua teoria, eu vou te jogar lá no meio do oceano pra você entrar no submarino e provar a sua teoria que o Capitão Ramos quer deserdar. Aí ele fala assim, você não pode me colocar no submarino, eu sou analista, entendeu? Mas por que que casa? Porque é o cara que tinha a teoria e se os americanos quisessem ter uma chance de pegar a arma secreta dos russos, esse cara era a chance, entendeu? E a mesma coisa acontece na série com o Joe Krasinski, que ele fala assim, olha, você não pode me mandar pra Afeganistão, eu sou analista. Ele fala assim, cala a boca e entra aí no... Você é o cara que conhece melhor o malandro, você tem que estar lá. É, você conhece o malandro, você tem a teoria de que o cara tá lavando dinheiro pra isso, pra aquilo, então você quer pra ser o novo 9-11, então você vai, filha da mãe, entendeu? É muito bem feito, por isso que você acredita no personagem, entendeu? É um personagem que fala assim, eu descobri tudo aqui, tô pegando a minha metralhadora e vambora, sabe? Exato. O cara é o analista, isso é que é maneiro dos livros do cara. Tanto que no primeiro episódio da série, ele, quando ele tá face a face com o terrorista lá, ele só se livra porque ele tira o pino da granada e fica segurando ela pro alto e fala assim, ó, se você me matar, morreu todo mundo. E aí o cara vai embora, entendeu? Vai embora de costas, apontando a arma pra ele e deixa ele. E aí o cara, quando ele deita no chão, ele... sabe? Porra! Eu sou só analista, filha da puta! É muito maneiro o personagem. Vocês estão falando tanto analista, eu só consigo pensar no Freud aqui. O Freud dando porrada, dando tiro, sabe aquela barra daquele... It's all your mom's fault! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.